o governador, ou o atual se reeleito, né? Reeleito, vai então fazer essa convocação no início de 2027. Tem que convocar. Aí a gente sempre diz, existe nada sem luta. E o número de vagas? Né? 3 mil, 12 mil? Nós estamos reivindicando o aumento do número de vagas. O número de vagas anunciado até o momento são 2 mil vagas, que o sindicato entende que deve ser mais vagas. E essa luta para ampliar continua. A professora Anísia, inclusive, já tratou desse assunto nos diversos âmbitos do governo, tanto no gabinete do governador, com diversos interlocutores, com o governador e também com a Secretaria da Educação. Reginaldo, abriu espaçozinho aqui para mandar os alôs. Pois não. Minha querida amiga Lilá. Lilá estava com um grupo de professores nas clínicas essa semana, dando um apoio a gente aí à história do ISSEC. O Toniel Fiuza e a Toinha estão também curtindo, né? O filho dele também, o Toniel Júnior, vereador de luta de lá de Base Alegre. Queria mandar um abraço também para minha amiga Graça Valente e o Gerard, que devem estar fazendo almoço nesse momento lá no aristocrático bairro do Cambeba. A Auri e o Vida. Vida é o esposo dela, que ela chama carinhosamente Vida. E o Alci, né, doutor Helder? Alci. Nossos agradecimentos. Agradecimentos ao Alci pelo suculento Carneiro, né? Que chegou aqui na pior. É isso? É isso. E a galera que está ouvindo a gente lá do Sérgio José Walter também. Tem uma pergunta aqui, que ontem foi unanimidade, senhor Helder, na caixinha, a gente colocou uma caixinha de perguntas. A gente está encerrando nesse momento aqui a nossa transmissão ao vivo pela Rádio Cidade AM 860, mas a gente continua o programa, né, para a gente poder fazer as finalizações pelas redes sociais do Sindicato Tapioca, tá? Então, você que nos acompanha pela Rádio Cidade AM, pode também nos acompanhar direto pela nossa TV no YouTube, tá? TPAPOC, e também pelo nosso Instagram e também pelo nosso Facebook. Sou professor com muito orgulho, educador. Só queria mais respeito com a minha profissão. Eu educo, eu ensino com amor no coração. O Brasil não vai ter jeito sem ligar na educação. Quero ser um chato, mas preciso lhe falar. Ser um mestre na escola, o Brasil só vai parar. Professor é um esteio no progresso do país. Não sabe quem não valoriza onde tem o seu nariz. Sou professor com muito orgulho. Só queria mais respeito com a minha profissão. Eu educo, eu ensino com amor no coração. Cidade AM 860, a rádio que escuta você. O que é inclusão? Falar de inclusão é falar de respeito. Respeito às diferenças, às individualidades e ao tempo de cada pessoa. A inclusão começa quando entendemos que ninguém é igual. E isso é o que torna o mundo mais bonito. Pessoas com deficiências têm talento, sonhos e potencial. E o nosso papel é garantir que elas tenham acesso, oportunidades e apoio. Seja em casa, na escola, no trabalho ou na sociedade. Cada atitude importa. Incluir transforma vidas e transforma a nossa também. Incluir é transformar. Por Gaída Dias. ZYH 592 860. Cidade AM. Emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Meio-dia. Domingos Campos Belo. Na Cidade AM 860. Não existe ninguém como você e nunca vai existir. Do produtor de Bohemian Rhapsody e do diretor de Dia de Treinamento. Deixe a sua luz brilhar. Prepare-se. Você é o melhor de todos os tempos. Existem muitas lendas. mas existe apenas um. Michael. Sessões a partir de 21 de abril nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. O Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, Aquiraz, Beberibe, Cascavel, Eusébio e Pindoretama é reconhecido pela forte atuação em defesa dos interesses dos comerciários e da classe trabalhadora. Protege o trabalhador das injustiças, dos assédios e da exploração através do departamento jurídico, que possui toda a estrutura para auxiliar os trabalhadores nas resoluções trabalhistas. O atendimento é gratuito de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O Sindicato dos Comerciários e os seus dependentes têm acesso ao Clube dos Comerciários aos sábados, domingos e feriados, e ainda dispõe da Pousada dos Comerciários, que fica situada na Prainha, Aquiraz. Piscina para adultos e crianças e apartamentos com ar-condicionado para sócios e dependentes. Não fique só. Fique sócio. Sindicato dos Comerciários. Sede, Avenida Tristão Gonçalves, 803. Telefone 85-3455-7100. Presidente, Dr. Sebastião Costa. A Clínica do Coração Dr. Carlos Efrem, trabalhando há 15 anos no atendimento à família cearense, com consultas e exames especializados como ecocardiograma, teste ergométrico, eletrocardiograma, exames laboratoriais, mapa e Holter. Inova mais uma vez, trazendo a clínica multiimagem, com exames de tomografia multislice, raio-x e mamografia digital. Na unidade Senador Pompeu 474 Centro, atendemos ao ISEC. WhatsApp 85-988-78-819. É verdade que há muito mais coisas entre o céu e a terra do que podemos supor, porque os nossos atos ecoam pelo tempo, por toda a eternidade. O Advogado de Deus, dia 16 de abril, somente nos cinemas. Com o programa CNH Popular 2025, o cearense tá podendo. Tá podendo tirar a habilitação de graça na edição com o maior número de vagas da história. São 35 mil no total, com oportunidades para pessoas de baixa renda, universitários, estudantes de nível técnico, PCDs, indígenas, quilombolas, mulheres em vulnerabilidade e interessados em trabalhar com a categoria D. É melhoria que não para. Uma iniciativa do Detran e do governo do Ceará. O mundo já é digital e o seu negócio ainda não. Você está perdendo dinheiro porque os seus clientes estão na internet agora mesmo. Chegou a hora de mudar isso. Fale com a Vibe Digital e coloque o seu negócio na internet de verdade. Logos, sites, meta ads, gestão de redes sociais e muito mais. Solicite já o seu orçamento pelo WhatsApp 859-9616-6339. WhatsApp 859-9616-6339. Já pensou se aquela tua ideia saísse do papel? Já, mas sem apoio é difícil. Com o LabJuve dá. LabJuve? Programa do Governo do Ceará para fortalecer jovens com ideias que transformam a comunidade. Tem formação e bolsa mensal de R$300, além de apoio financeiro para projetos aprovados. Aí muda tudo. E as inscrições foram prorrogadas. Onde é? No site juventude.ce.gov.br/labjuve. Governo do Ceará, o governo que não para de entregar. Está aqui, senhora, o vestido que pediu. Ótimo. Ué, mas eu queria preto, esse aqui é azul. E o tamanho também não é esse. Eu disse 42 e você trouxe o 36. Mas, senhora, é porque não tem mais dessa cor e tamanho. E por que você não avisou? Ah, porque eu achava que não faria diferença, até porque tudo é vestido. É, nem sempre tudo que parece bom realmente é. Por isso, pense bem na hora de escolher o profissional que irá cuidar da sua obra. Escolha profissionais registrados no CREA e garanta segurança para todos. Uma campanha do CREA Ceará. Confeia. Comunicando Cid Carvalho. Eu tenho muita satisfação nesse seu programa. Eu ouço todo sábado. Seu programa tem um detalhe que interessa a quem entende de ciência social. É que seu programa é distrital, é municipal, é estadual, é federal. Tem todos os temas que valorizam a nossa sociedade, os costumes do nosso povo, das cidades menores, das cidades sem força econômica muito definida. É disso que eu gosto. Doutor Cid, eu fico honrado de ouvir isso do senhor. Eu considero o senhor o mestre do rádio, uma das maiores potências da comunicação desse país. E o senhor falando isso no meu programa, eu fico aqui muito feliz. Você está faz o seu programa, de repente entra uma pessoa do interior, entra uma pessoa de Campos Belos, de Canindé, de Quixadá, chega uma pessoa de Itapoca. Isso é muito importante, esse contágio social dos grupos que se alojam em distritos, municípios, prefeituras. Isso dá um valor muito grande ao programa. Realcei o seu programa por um dever de justiça. É um programa solidário. É muito bom. Um grande abraço. Alô, cidade. Em todo lugar tem sempre um rádio ligado na cidade. Alô, cidade. Atenção! O programa que a Cidade AM 860 apresentará a partir de agora é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, um show de variedades toma conta do seu rádio. Música, informação, entrevistas, reportagens e os destaques do mundo político. No ar, programa Domingos Campos Belo na Cidade. Comunicando, Domingos Campos Belos. Ok, meu patrãozinho, meio-dia, mas olha uma fezinha lá aqui, viu, Mazola? Vamos acreditar na fé, viu, Mazola? Ok, Tony Mazola, meio-dia mais 6 minutos, e nós estamos aqui nos estúdios da Cidade AM, canal 860. E falamos aqui da capital Fortaleza para todo o Ceará, para todo o Nordeste, neste sábado. E eu desejo a você, meu patrão, e a você, minha patroa, um sabadão beleza, um sabadão legal, que tudo dê certinho na sua vida, que só as coisas boas aconteçam com você, com a sua família, com os amigos e com a vizinhança também, tá legal? Um abraço, um bom dia para você que já almoçou, a você que está aí na sua casa, né? Deitado na rede, batendo com o pé na parede, se balançando para lá e para cá, e ouvindo aqui o Domingos Campos Belos da Cidade. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência, e a você que reside aqui na capital, ou quem sabe você que está lá em cima da serra, lá no meio do mato, nosso muito obrigado pela sua audiência. E que você agradeça a Deus por esse dia de hoje. Não se preocupe demais com o futuro, né? O futuro é hoje, né? Viva o dia de hoje, né? Esqueça algumas coisas do passado. Não viva só de passado, que às vezes você bota na sua cabeça, né? Um passado que não volta mais. Ah, no dia não sei o quê, no ano tal, aconteceu isso comigo, né? E aqueles que ficam assim, eu já fui isso, né? Aí você se esquece do presente. E quando você se preocupa demais com o futuro, você esquece o momento que você está vivendo. Tá vendo? O cara sonha lá na frente. Sonha demais ou se preocupa demais com o futuro, ele esquece de viver, ele esquece de lutar, porque está muito longe, né? O futuro que ele quer, muitas vezes, está tão distante que... Mas tem gente assim, né? E você fica perturbado, você perde o foco. Então, patrão, né? Viva o dia de hoje, hein? Lembrando, minha gente, que a Rádio Cidade tem a coordenação de Jussiano Páscoa, direção geral do Grupo Cidade de Comunicação, Ed Miguel Dias Filho, e trabalhando comigo aqui é o embaixador, é o representante lá do Zé Valta, né? O psicólogo Tony Mazzoli, né? Que... Mazzoli, tu vai pro filme lá do Marquezine, tá tudo certo, né? Olha aí, viu? Ele disse que vai participar do filme do Marquezine. É o Sete Pragas, né? Não. Um abraço, bom dia para os amigos que ouvem o programa Domingos Campos Belo na Cidade. Os amigos aí de Pacuti, bom dia. Deixa eu mandar um alô aqui. O meu amigo vice-prefeito, viu, Mazzoli? Vice-prefeito lá do Pacuti, Eronildo Arruda, trabalhador, homem do povo, e sempre aí fazendo política com o pé no chão, com responsabilidade. Então, um abraço para os amigos aí no município lá de Pacuti. Alô, Aranildo Arruda, meu patrão, é o vice-prefeito, né? Trabalha muito, né? Liderança firme e forte. E é como eu digo, né? Fazendo política com credibilidade. Um bom dia, um abraço para os amigos que ouvem o Domingos Campos Belos, lá no bairro Planalto PC. Um abraço aqui para o Eudes, que é nosso ouvinte e também acompanha o programa Corujão da Madrugada. Ele me disse que não perde o Corujão. Todos os dias ele ouve a gente na madrugada, de meia-noite às 2 da manhã, aqui na Rádio Cidade. Hein? Um abraço a todos os amigos aí do bairro, o Planalto PC. Um bom dia também aqui, aliás, boa tarde, né? Mas boa tarde, bom dia, dá tudo certo. Né? Um abraço para os amigos que estão conosco lá do município de Paramoti. Um abraço aqui para o Carlos Kleber. Alô, Carlos Kleber, bom dia. Boa tarde para os amigos aí do município de Paramoti, na sintonia do programa Domingos Campos Belos, aqui na Rádio Cidade. O nosso muito obrigado pela sua audiência, né? Semana boa, semana legal, né? E um alô aqui, um boa tarde para os amigos lá do Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, meu caro Tony Mazzoli, eu quero abraçar aqui, é o presidente, o advogado, doutor Sebastião Costa, ao vice, né, o diretor aí, que é o nosso amigo Giliardi. Alô, Marciano, um abraço também aqui para o Tarciso, né, a nossa amiga Amanda, né, Amanda Braga. Um bom dia também aqui para a nossa amiga Helenice e para toda a diretoria. É uma grande diretoria porque é um grande sindicato, né, todo mundo ali trabalhando. E teve um seminário aí muito importante, né? E como é bom a gente saber que tem um sindicato, né? Como o Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, que está debatendo, está discutindo, né, o dia a dia do trabalhador, principalmente dos comerciários, mas é de uma maneira geral. No momento que o sindicato está defendendo o trabalhador, todo mundo sai ganhando, né? E ai dos trabalhadores se não fossem os sindicatos, né? Forte aí, aqueles que trabalham de verdade, né? Tem alguns aí que não estão nem vendo, mas o Sindicato dos Comerciários de Fortaleza trabalha por muitos aí, né? No momento que eles estão ali defendendo, né? O sócio, estão defendendo a todos os trabalhadores. Então, um abraço o presidente lá do Sindicato dos Comerciários de Fortaleza e a toda a diretoria, né? Um abraço, gratidão aí pela audiência aqui do Domingos Campos Belo, Tony Mazzoli. Domingos Campos Belo, na Cidade AM 860. E nós continuamos aqui no programa Domingos Campos Belos, na Cidade. E já quem está mandando alô, Mazzoli, eu quero falar também aqui, é dos amigos lá do CREA. Um abraço aqui para o presidente do CREA, o engenheiro Dr. Fernando Galiza, né? E a toda a diretoria lá do CREA, um abraço, um bom dia. Sempre aí, né, o pessoal, os engenheiros que ouvem aqui o programa Domingos Campos Belos, na Cidade, meu caro Tony Mazzoli. Domingos Campos Belos, na Cidade AM 860. Ok, meu patrãozinho, né? Um abraço aí, chegando por aqui, o Jameson Páscoa, rapaz, né? O Jameson Páscoa aí, que... Ei, Mazzoli, te cuida, hein, Mazzoli? Hein? O que tu acha aí, ó, Jameson aí? O que tu acha aí, hein? Transformação, metamorfose total, né? Um alô, um bom dia pros amigos que ouvem o Domingos Campos Belos, lá no município do Trairi. Bom dia, um abraço, gratidão pela audiência de todos vocês. E também abraçando aqui é o prefeito lá do município de Tururu, Elinaldo Monteiro, né? Trabalhando muito aí. É um dos prefeitos que mais trabalha por essas bandas de cá do Nordeste. E a gente abraça todos os amigos lá do Tururu. É o prefeito trabalhando e a população agradecendo, né? Pagando rigorosamente em dia os servidores, os prestadores de serviço. Esse é o prefeito Elinaldo Monteiro, trabalhando aí, fazendo política com responsabilidade. Um abraço a todos vocês aí do município de Tururu, prestigiando aqui o Domingos Campos Belos, né? Ô, Mazzoli, meio-dia mais 14 minutos. Vamos trazer os comerciais, eu volto já, Mazzoli. Domingos Campos Belos,

Ele disse, saia daqui, Michel, não quero mais nem ver você aqui na prefeitura. E botou o irmão dele para uma secretariazinha que não vale nada, né? A secretaria que tinha toda uma condição de se trabalhar e de fazer um trabalho maior, ele não confiou no irmão dele. E até hoje, o Marco Nojosa não disse para a população lá de Pacuti por qual motivo ele exonerou o irmão dele, né? É só o que se fala na região, lá no Pacuti. Então, o prefeito Marco Nojosas, lá de Pacuti, está sem credibilidade. A população não confia mais na palavra dele, nem a família, que a família está rachada, né? Como é que você tira o irmão, que é uma pessoa de confiança, quem lutou, quem se dedicou para que ele pudesse se tornar prefeito, né? Então, lamentável a situação política do prefeito Marco Nojosa. Aquelas pessoas que somaram com ele para ele chegar ao poder, ele está isolando, né? Então, política se faz com respeito, com credibilidade, se faz política com seriedade e, acima de tudo, com lealdade com as pessoas. Se eu fosse perguntar aqui qual é a nota que o Tony Mazzotti dava para o prefeito lá de Pacuti hoje, o Mazzotti disse que é nota zero, né? Porque ele não respeita nem a família dele, né? Exonerou o irmão dele, o Michel Nojosa, até hoje não perdoa ele, né? A família está rachada, né? Lamentável a situação política lá de Pacuti. Então, o nome respeitado hoje é o vice-prefeito, né? O Herondildo Arruda. Trabalhador, já foi vereador, foi presidente da Câmara, é filho da terra, é um homem que respeita todo mundo. Então, um abraço para os amigos lá do município de Pacuti, meu caro Tony Mazzotti. Domingos Campos Belo, na cidade AM 860. E nós continuamos aqui, Mazzotti, no programa Domingos Campos Belos, aqui pela Rádio Cidade. Rapaz, que o Dorival Sobral tá ligando já? Já vamos, a participação dele, do embaixador, lá do Jardim Castelão, o homem de fé, o bom samaritano, Dorival Sobral. Um alô aqui pros amigos lá do município de Caucaia, um abraço aqui pro nosso amigo Raimundo, né? O Raimundo e o Franzé, que são nossos ouvintes lá no município de Caucaia. Um abraço, gratidão pela audiência de todos vocês. Um alô aqui pro nosso amigo Reginaldo, que é nosso ouvinte, está sempre ouvindo o programa Domingos Campos Belos e também o Corujão da Madrugada, né? É nosso ouvinte. Alô, Reginaldo. Alô, dona Maria Isabel, né? Lá na fazenda Barra dos Lemos, né? São ouvintes nossos de todos os dias do Corujão e também aos sábados aqui na Rádio Cidade. Quem está ouvindo a gente também aqui é o nosso amigo Joaci Matos, o embaixador lá de São Gonçalo do Amarante. Vou passar o áudio do Joaci, viu, Mazzotti aí? Antônio Mazzotti. É pelo 41, Mazzotti. Agora eu só não estou te localizando aqui. É bom você mandar o sinal, senão eu falo aquela palavrazinha mágica. Aí você aparece aqui. Um alô aqui para os amigos que ouvem o Domingos Campos Belo lá no Canindé. Alô, Fernando, aí no Canindé. Bom dia. Um abraço para os amigos lá do município de Canindé. É a cidade da fé, Mazzotti, né? E vem aí, viu, Mazzotti, Sistema Campos Belos de Comunicação. Um alô também aqui para os amigos que estão conosco lá no Paramoti. Já tinha falado do Carlos Kleber, mas também quem está ouvindo a gente lá é o nosso amigo Zé Vieira. Um abraço para os amigos lá de Paramoti. É o Rivaldo aí, é? Olha, já estamos em linha com ele, com o embaixador lá do Jardim Castelão, Passaré, aquela região todinha ali. O bom samaritano, boa tarde, meu caro Erival Sobral. Muito boa tarde, Domingos Campos Belo, muito boa tarde a todos que fazem esse belíssimo programa Domingos Campos Belo e Corujão da Madrugada. Esses dois faz eco aqui para o lado. Mandar um forte abraço aí ao Tony Mazzotti, viu? Dizer que o som aqui para o lado do Castelão é cristalino, graças ao grande Tony Mazzotti. Esse é fera, viu, Domingos? É, o Mazzotti, ele tá lhe respeitando demais, viu, Mazzotti? Ora, rapaz, o Mazzotti é nosso amigo. E quem tá mandando um forte abraço para ele aí, é o nosso amigo que tá nos escutando nesse exato momento, é o coordenador lá do Parque da Paz, né? O grande Marcelo, tá voltando aqui a partir do dia 1º, voltando a trabalhar. Mandando um abraço aí a todos aí do programa Domingos Campos Belo. Mandar um forte abraço, Domingos, nos escutando lá em Morrinho, lá no Sítio Alegre, hein? é o grande vereador Batista, viu? Mandar um, falando da gente lá no Morrinho, o vereador Batista, o seu Vando Penha, o Vando Filho, o seu Enoque, o grande Naldo José, o cantor da fé, viu? Esse que canta só pra igreja, viu? Mandar um forte abraço. Aqui no Jardim Castelão, o Dedé, o Chacrinha, o grande Daniel Campelo nos escutando, mandando forte abraço aí ao Tony Mazzoli também, viu? Esse operador nota mil, esse que brilha no Brasil. Mandar um forte abraço lá no Jardim União ao seu Gama, né? Assessor especial lá do vereador. Mandar um forte abraço ao seu Raimundo Gomes, lá no bar, nos escutando também. O Antônio Oliveira, que é doido pelo Curujão da Madrugada, não perde uma. Quando ele falta, ele me avisa. Alô, seu Antônio Oliveira, um forte abraço, meu irmão. Eu quero abraçar também aqui o vereador Gardel Rolim, né? Que já foi. Gardel Rolim, rapaz. Já foi presidente da Câmara, né? Tem uma larga folha de serviço prestado. E eu estou sabendo aí que o Gardel é pré-candidato a deputado estadual e eu vou convidar ele para vir o programa, viu? Com certeza, eu vou falar com o seu Gama, já vou passar o recado para o seu Gama, para avisar o Gardel Rolim, terça-feira, né? Terça-feira, para avisar para ele, para ser o convidado aqui para o programa Domingo Campos Belo. É bom a gente divulgar, tem muitos candidatos aí disputando, mas é bom a gente trazer as pessoas que têm trabalho, né? Que tem história na política, para que a população tome conhecimento, que às vezes acontece alguns benefícios que você não tem nem noção de quem colaborou, de quem participou na política. É por isso que é bom a gente mostrar os homens que têm serviço prestado na política cearense, né? E Domingos, o Gardel já foi presidente da Câmara, né? Sim, foi presidente da Câmara, né? Tem história, né? Já foi líder do prefeito, então tem história, tem serviço prestado, né? Vamos trazer o homem aí para ir para o debate aí no programa Domingo Campos Belo. Mandar um forte abraço para o Emílio Colares lá em Pindoretama, Netinho Colares no Conjunto Ceará, Padre Moacir Cordeiro Leite lá na cidade de Aratuba, viu? Elisângela lá no Sítio São João, né? A Churrascaria São João é a melhor da região. Em dezembro está todo mundo na cidade, é nosso convidado, hein? O Tony vai também, Domingos? O Tony está lhe respeitando demais. Depois que você andou conversando aí com o pessoal do Parque da Paz, ele passa ali, quando ele está passando ali, ele se abaixa, sabe? Que é isso, rapaz, o homem é da gente, rapaz, o homem é amigo da gente. É porque ele é muito católico, viu? Quando ele se aproxima ali do Parque da Paz, ele se abaixa, passa bem caladinho. Grande abraço, né? Mandar um abraço para Neuda Colares lá no Sítio São João Aratuba, viu? Elisângela, enfim, todo mundo da família Colares, nos aguardando, todo mundo em dezembro. O carro é por conta do Domingo. Pronto. A panelada é por conta da Elisângela, viu? Ana Bete também, lá na Aratuba, viu? Viu? Que beleza. Domingos, mandar um abraço para o Raimundo Bezerra Sobral, lá no Sumaré, Erival Sobral, do Jardim Castelão, lá para Desembargador Moreira, onde está ele, o grande campeão de audiência, Domingos Campos Belo, com você, campeão. Ok, tá, ouvimos Erival Sobral, né, o bom samaritano. Eu, Marzano, se passar ali, se passa bem calminho, que o Erival está ali perseguindo, viu? Perfeitamente. Um abraço para os amigos que ouvem o Domingos Campos Belos, ali no Passaré, Jardim Castelão, e vai descendo por lá naquele meio de mundo, né? Muita gente ouve aqui o nosso trabalho, né? Olha, eu falei há pouco instante aqui no Aeronildo, no Pacuti, já tem uma mensagem aqui, né? O Valdir dizendo, o Valdir, Domingo Campos Belo, tudo que você falou aí é verdade. O Aeronildo é homem de palavra, o Aeronildo é o vice-prefeito lá do Pacuti, homem de palavra, trabalhador e respeita o povo, né? Se esse prefeito do Pacuti não cumpre nada do que ele promete ao povo, olha aí, viu? O prefeito de Pacuti gastou R$1.130.000 no carnaval, rapaz, né? Faça isso não, ô prefeito Marco Nojosa. Você tá acabando com o Pacuti, homem, pelo amor de Deus, né? É um desrespeito total à população. A população tá de olho, viu, Mazzola, nesse tipo de político assim, que não tem palavra e não zela o dinheiro público, né? Como é que o cara gastou R$1.130.000 num município desse tamanho? É uma farra, é um desrespeito com a população, porque tem muita gente ali precisando de atendimento médico, falta as estradas, né? Com a dificuldade, né? As pessoas se deslocar de um lado para outro. E tantas outras coisas que a gente vê ali. E o prefeito Marco Nojosa fez uma farra, né, do carnaval. Gastar R$1.130.000 é dinheiro demais, mas né? Município desse tamanho, cara, se fosse um município grande, né? Aí eu ficava calado, mas municípiozinho pequeno, né? É dinheiro público e às vezes você faz farra para mostrar que tá podendo e a população no sofrimento danado, né? Se esse dinheiro fosse investido na educação, eu já digo mesmo na área da saúde, que é a área mais sensível, né? Ela é uma área mais onde as pessoas sofrem mais, onde as pessoas precisam mais, né? Aí o prefeito, não, vou fazer uma farra grande aqui, né? Porque muitas vezes, eu digo porque eu conheço, né? Tem gente que contrata banda aí que, onde você pagava 10 mil, tem gente que bota 50, né? Uma banda que se paga 20 mil, tem gente que bota 100, né? Nesses eventos por aí, entendeu? Até o Safadão hoje, tem vários prefeitos do Nordeste questionando aí. Tem um movimento aí, ele cobra R$1 milhão para um evento, né? E os prefeitos aí da Bahia, né? Os prefeitos lá de Pernambuco se reuniram para não pagar mais, é muito dinheiro no evento, Amazonas, né? O cara faz uma farra dessa e a população é quem paga essa conta. E é preciso que a população comece a discutir isso, né? Lá em Pacuti, até a família do prefeito não quer mais conversa com ele. Né? A família que ajudou, que somou, que se dedicou para que ele fosse eleito aí. Os irmãos não querem mais conversa com o prefeito lá do Pacuti. Né? Pelo amor de Deus, né? Meio-dia mais 35 minutos. Vamos trazer os nossos comerciais. Ah, tem um áudio aí do nosso ouvinte, né? O embaixador. Lá de São Gonçalo do Amarante. Vacibato, boa tarde, meu patrão. Boa tarde, maestro da comunicação, passando para registrar audiência no programa Domingos Campos Belo ao sábado, Joaci Matos, aqui de São Gonçalo do Amarante, e de segunda a sexta, ligado no Corujão da Madrugada. Um forte abraço a todos os ouvintes deste programa, que é líder de audiência no horário. Ok, meu caro Joaci, muito obrigado aí pela sua audiência. E o rádio é isso, né? O rádio a gente chega em tudo quanto é lugar, ao mesmo instante. E eu quero convidar também os meus ouvintes a você seguir a nossa página no Instagram. É o meu Instagram, hein? Campos Belos FM TV. E você vai também acompanhar o nosso trabalho e a gente agradece, né? Essa parceria de credibilidade e de confiança. De confiança, Amazônia, né? De confiança, Amazônia. No programa Domingos Campos Belo, na cidade, Amazônia. Domingos Campos Belo, na cidade AM 860. Corujão da Madrugada. O programa que vai deixar todo mundo acordado. De segunda a sexta, de meia-noite às duas da manhã. No comando, Domingos Campos Melos. Entrevistas, reportagens, notícias policiais, esporte, política e a participação dos ouvintes. Você é nosso convidado. Corujão da Madrugada, de meia-noite às duas da manhã. No comando, Domingos Campos Melos. Não existe ninguém como você e nunca vai existir. Do produtor de Bohemian Rhapsody e do diretor de Dia de Treinamento. Deixe a sua luz brilhar. Prepare-se. Você é o melhor de todos os tempos. Existem muitas lendas, mas existe apenas um.

social. É que seu programa é distrital, é municipal, é estadual, é federal. Tem todos os temas que valorizam a nossa sociedade, os costumes do nosso povo, das cidades menores, das cidades sem força econômica muito definida. É disso que eu gosto. Doutor Silvio, eu fico honrado de ouvir isso do senhor. Eu considero o senhor o mestre do rádio, uma das maiores potências da comunicação desse país. E o senhor falando isso do meu programa, eu fico aqui muito feliz. Você está no seu programa, de repente entra uma pessoa do interior, entra uma pessoa de Campos Belos, de Canindé, de Quixadá, chega uma pessoa de Itapoca. Isso é muito importante, esse contágio social dos grupos que se alojam em distritos, municípios, prefeituras. Isso dá um valor muito grande ao programa. Realcei o seu programa por um dever de justiça. É um programa solidário. É muito bom. Um grande abraço. Corujão da Madrugada. O programa que vai deixar todo mundo acordado. De segunda a sexta, de meia-noite às duas da manhã. No comando, Domingos Campos Melos. Entrevistas, reportagens, notícias policiais, esporte, política e a participação dos ouvintes. Você é nosso convidado. Corujão da Madrugada, de meia-noite às duas da manhã. No comando, Domingos Campos Melos. Domingos Campos Belo, na Cidade AM 860. Comunicando, Domingos Campos Belo. Ok, e nós estamos aqui na Rádio Cidade, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. E eu quero abraçar aqui, mas olha, os amigos lá da Canaã, o pessoal lá do distrito de Canaã. É o maior distrito lá do Trairi. Mas eu quero falar mesmo aqui, Basoli, é do frigorífico. Frigorífico Tapioca, hein? É o ponto da carne. Lá você encontra, né? Boi gordo de verdade, carneiro gordo e carne de porco. Delícia, né? Coisas boas, né? Você encontra lá no frigorífico Tapioca. É o ponto da carne, né? Você que está no Trairi, carne de verdade, carne boa. É lá no frigorífico Tapioca, é o ponto da carne. Lá nas quatro bocas, todo mundo conhece. O que é bom, todo mundo dá notícia, né? E lá também você compra a água NB. E eu quero abraçar aqui o Tapioca e o empresário Pedro Neto, né? Um homem que tem feito, né? E está fazendo investimentos grandes, né? Ajudando o município lá do Trairi. Então, abraço para os amigos lá do frigorífico, o Tapioca, né? O ponto da carne. Quando eu vou para Canaã, eu só compro carne lá. Compro carne para comer churrasco lá e compro carne para trazer para Fortaleza. É carne de verdade, é qualidade, hein? Um abraço para os amigos lá da Canaã, meu caro Tony Mazzoli. Domingos Campos Belo, na Cidade AM 860. E nós continuamos aqui no programa Domingos Campos Belos, na Cidade. E chegando por aqui o xerife, né? O xerife Tafarel, né? O xerife tá com chapéu de vaqueiro na cabeça, né? Gibão de couro. Vamos trazer uma boa tarde aqui, mas olha, do xerife. Boa tarde, Tafarel. Boa tarde, Domingos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade AM 860. Eu estou aqui novamente. Hoje eu estou visitando aqui a rádio. Estou aqui com o nosso operador de áudio, o Tony Mazzoli, né? E também o Jameson Páscoa. E é sempre um prazer estar aqui. Jameson Páscoa, rapaz, chegando por aqui. Fazia até que eu não vi o Jameson por aqui, né? Fazia até uns três meses, né? Que o Jameson não andava por aqui. Mazzoli e Tafarel, xerife, como é que tá a Calcaia lá? Choveu muito esses dias, como é que tá o... Muitos bairros lá, parece que é lama, né? Falta de saneamento, é um descaso ali. É, Domingos Calcaia realmente está entregue às baratas. Ultimamente tenho feito algumas matérias lá para Campos Belos FM TV, mostrando de fato, né, a realidade do bairro. É, tem ruas ali no bairro Arianópolis que a situação é totalmente deplorável. É, os moradores, eles não estão mais aguentando, convivendo com aquela situação difícil, então eles clamam, né, ali pela Prefeitura de Calcaia, né, o órgão público de Calcaia, que olhe por eles, porque é um bairro que tem pessoas. Parece que não, o Arianópolis ele não está no mapa, não só o Arianópolis, mas também o Nova Metrópole também tem muitos buracos, tem vias que está realmente assim uma situação muito, um descaso total. Então eu quero aproveitar o espaço para poder pedir, né, as autoridades de Calcaia, a prefeitura de Calcaia, que olhe pelo bairro Arianópolis, também a região metropolitana, né, ali o bairro Picuí também, que está uma situação deplorável. Eu tenho visto através das redes sociais, até mesmo aqui das reportagens da TV Cidade, né, que eles têm ido lá para demonstrar a realidade dos fatos, né? Então é complicada a situação da Calcaia, viu? Mas olha, viu? A população reclamando aí com respeito, lama, buraco, descaso, né? Em muitos bairros ali de Calcaia, Alianópolis, né? Metrópolis, sim, e bairros próximos ali, tá um descaso, parece que não tem prefeito. E a gente chama a atenção do prefeito Dalmir Amorim, porque a população, todos os dias, ligando pra gente, pedindo pra gente chamar a atenção do prefeito, dos vereadores e do secretariado, né, lá de Calcaia. Veja a situação do pessoal do Arianópolis e de bairros ali, Metrópolis e tantos outros, que a população está vivendo dentro da lama, né? Aí o cara vem dizer que não, mas é o inverno. Não, é falta de cuidado. Se tivesse cuidado antes, não estava na situação que está. Então, o prefeito da Bia Mourinho, pelo amor de Deus, olha para aquela gente ali. Esse pessoal é quem paga imposto, esse pessoal é quem vota, é quem paga a conta do prefeito, dos vereadores e do secretariado. O que está acontecendo, hein, prefeito Dalmir Amorim? Nós estamos na época de campanha, principalmente, vem a eleição aí. E como é que o prefeito vai chegar ali para aquela gente, né? Os vereadores, para pedir voto para os seus candidatos? Quem é que vai acreditar? Quem é que vai votar? Porque eles não estão tendo respeito, não tem assistência, falta saneamento, falta tudo ali. Tudo. Pelo amor de Deus, prefeito Dalmir Amorim, o que está acontecendo na Calcaia? Cadê o secretariado, né? Então, prefeito, não é por falta de aviso, né? A população está clamando, está pedindo, pelo amor de Deus, que você olhe para aquela gente ali. Misericórdia. 12:49, né? Tem gente que não gosta quando a gente chama atenção. Mas quem paga a conta é o povo, quem vota é o povo, tudo é o povo, né? Domingos, já dizia o Luiz Gonzaga, tem que respeitar o povão. Domingos, inclusive, quando eu vou fazer as reportagens lá no bairro Arianópolis, os moradores têm me relatado que tem ruas que lá na infraestrutura de Calcaia está constando que está toda asfaltada, calça aumentada. Essa coisa de não só lá como em Fortaleza também, às vezes não, mas está aqui. E por que não? Cadê os fiscais? Cadê os vereadores? Cadê o secretário? Isso. Cadê o prefeito que não vai lá para ver que não é de verdade? É muito fácil, não, mas aqui está como se tivesse feito o calçamento. Você começa para boi dormir, Safarel, né? A minha história do boi dormir, você começa para boi dormir. Tem que fazer, prefeito, que é só o que tem é dinheiro em Calcaia. Se for por falta de dinheiro, não tem desculpa, né? É um dos municípios que mais arrecada, é dinheiro demais. É preciso que os vereadores, os secretários e o prefeito respeitem o povo. Não é nem um favor, é fazer o que tem que ser feito. Mas tem gente ali que só ganha dinheiro e não faz nada. E a Campos Belos TV sempre vai estar nesses bairros. Estamos de olho nessa situação lá. Estamos de olho para poder cobrar, né? Cobrar aí do órgão público, também da prefeitura, que venha melhoria para esses bairros mais carentes, não só da região da Calcaia, mas também em Fortaleza, né? A Calcaia chega dentro ali dentro de Fortaleza, né? Porque Jurema, né? Tabapuá, você pensa que é Fortaleza, Calcaia, né? É um município grande, mas arrecada muito dinheiro. Falta a atitude do prefeito, né? Olha lá para quem mais precisa ali. São essas pessoas que todos os anos se iludem e votam, né? Vota no meu candidato, o cara vai lá e vota, né? Gente, vocês têm que aprender, né? Diz que a gente só aprende a andar caindo, mas tem gente que não aprende, né? Aí tá aí, a situação de muita gente que muitas vezes não dá valor ao seu voto. E por pouca conversa, às vezes por promessas pequenas já estão votando, né? O cara fala bonito, chega, não, é meu candidato, mas arregaça os braços, arregaça a manga, né, da blusa, né, Madonna? Da camisa, né, e tal. Joga os braços para cima, que nem um candidato que sabe fazer esse lariado muito bem, que nunca fez nada em Fortaleza, Moreno, né, Moreno, todos usando aquela conversa bonita e tal. Ó, foi vice-prefeito, foi deputado federal, foi senador, né? O cara conversa, já desaparece, depois chega. Estou dando um exemplo aqui, aí tem muitos assim, vereadores, que, outros que se candidatam a deputado só com aquela conversona. E o povo vai na onda, né? Valorize seu voto, meu patrão, senão você se arrebenta, tá legal? Pois não, Tafarel, vamos abraçar o pessoal que tá ouvindo a gente, né? Eu quero mandar um alô especial para todos aí da região de Caucaia, Metrópole, Arianópolis, Jurema, né, também, que escuta o programa, o pessoal do Araturi. E daqui uns dias eu tô indo aí também pelo Araturi para poder ver como é que tá a situação aí do bairro, né? Dá umas filmagens a me mostrar a realidade. Porque até então eu tenho ido só no bairro Arianópolis, né? E no Metrópole, mas eu também vou dar uma volta no Araturi também e no Picuí, nessas regiões que está aí abandonado, né? Olha, e nós estamos mostrando, né, esses descasos, né? Como a gente mostra também, né? Outras, aquilo que não é só descaso, a gente mostra coisas boas também que acontecem no Ceará e no Brasil. Pelo nosso Instagram, que hoje é uma TV, né? O Instagram hoje é uma TV, né? Para o Mazzoli ter uma noção aí do que é o trabalho do Instagram, o nosso trabalho, é a Campus Belo FM e a TV, nós chegamos a esse mês agora, está com 3 milhões 700 e poucas mil visualizações, né? E aqueles que seguem a gente, estamos a quase 40 mil pessoas que acompanham o trabalho da gente. A gente não vai salvar o mundo, mas estamos mostrando a realidade. O prefeito ou o vereador dizer que não sabia. Ah, não sabia, nós estamos mostrando. Aqui, pois veja aqui. Olha aqui, tá aqui. A população reclamando, o povo gritando, né? E quem é que paga essa conta? É o povo. Quem é que paga o salário do prefeito? É o povo. Somos nós que pagamos, né? Dos vereadores, do secretariado, todo mundo é o seu imposto, meu patrão. Você querendo ou não, você está pagando essa conta. Então, nada mais, né? Seria... Não custava nada o prefeito ir lá, rapaz, vamos fazer aqui um projeto, vamos começar. Botar a culpa no inverno, todos os anos tem inverno. Não é desculpa. Não, mas é porque está chovendo, sim, todos os anos chove. É porque não respeitam a população e não faz nada. Aí quando a chuva vem, meu amigo, está aí. Aí mistura a falta de vontade de muitos políticos e com a falta de educação do povo. O pessoal joga lixo na rua, vai tapando tudo, né? E quando chega a chuva, aí quem paga a conta é o povo, tudo vai para a conta do povo. Domingos, eu tenho percebido através das redes sociais também, né? Que tem muitas pessoas, muitos moradores ali do Metrópole também, do Arianópolis, Araturi também, que tenham feito, os próprios moradores mesmo faz vídeo, né? Para poder mostrar a realidade. E tem umas pessoas lá, que também uns engraçadinhos, né? Que também da área da política também, que aparece para poder... mostrar também a situação, né? E também quando mostra o descaso no bairro, né? Automaticamente a prefeitura vê através das redes sociais e vai lá e tenta consertar a situação. E para você ver como é importante o Instagram hoje em dia, né? Você fazer esse contato com as pessoas da rua e também da internet. Isso é muito importante, porque isso desperta o interesse deles, do poder público, a vir consertar aquela situação no bairro. E o cara não vai ter desculpa de dizer que não sabia, que não tá vendo, que aqui, vê lá, tá aqui nesse papel aqui, já consta que já foi feito esse calçamento. Não tem desculpa, né? Então, tá aqui, não tá feito. Não vai lá e ou mande alguém para ver. Não a tem gente, desculpa. Os moradores perguntam, quando eu fazer as reportagens, perguntam, mas Rafa, aonde é que tá esse dinheiro? Porque certamente para fazer uma obra aqui nessa manda rua, perguntar pro prefeito, vai perguntar pro prefeito, que sabe, né? Vai perguntar pro vereador. O povo, a população não pode se fazer de boba também, não, né? Não tem mais ninguém bobinho hoje em dia, não. Tem gente que finge que não sabe das coisas sabendo, né? Tem que ter coragem, tem que ter responsabilidade de dizer sim, dizer não na hora do voto e ter essa responsabilidade. Tudo que acontece, a culpa, seja o bem ou o mal, é nosso. Agora tem gente que quer dar uma de criança, mas ó, como se não soubesse de nada, como se vivesse no mundo da lua. Hoje em dia não tem mais ninguém inocente, não, né? Agora cabe a você aprender a exigir o seu direito, né? E não vender voto. A gente aí que vende voto, aí pronto. Aí, pelo amor de Deus, né? Estamos chegando ao final, viu, Tafarel? Que pena, né, gente? Chegamos ao final. Mas é isso, né? Então eu vou aí nos bairros aqui da Calcaia. Tá, o xerife tá de olho aí na Calcaia. Estou de olho e também eu vou cobrar melhorias. O xerife tá de olho, viu? O repórter, né? O jornalista também tem que cobrar, porque a gente também vive nessa situação, né? A gente mas também nós estamos passa, cobrando. Né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é cobrança. Cobrança, né? Cobrança maior do que essa, né, Amazonas? Ok, Tafarel, um abraço. Um abraço, Domingos. Olha, chegamos ao final de mais um programa Domingos Campos Belos e vamos convidar todo mundo, viu, Mazzoli, a acompanhar o programa Corujão da Madrugada. Meia-noite, todos os dias aqui na Rádio Cidade. Um abraço, minha gente. Tchau, tchau. Até o próximo sábado. Corujão da Madrugada. O programa que vai deixar todo mundo acordado. De segunda a sexta, de meia-noite às duas da manhã. No comando, Domingos Campos Belos. Entrevistas, reportagens, notícias policiais, esporte, política e a participação dos ouvintes. Você é nosso convidado. Corujão da Madrugada, de meia-noite às duas da manhã. No comando, Domingos Campos Belos. Você ouviu o programa Domingos Campos. ZYH 592-860. Cidade AM. Emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Direito das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência têm os mesmos direitos de qualquer cidadão. Educação, saúde, trabalho, lazer e participação social. O papel da sociedade é garantir acessibilidade, oportunidade e respeito. Quando a gente cumpre esses direitos, não estamos fazendo um favor, estamos fazendo justiça. Incluir é garantir que todos tenham voz e lugar. Incluir é transformar. Por Gaída Dias. Está sentindo que vai ficar gripado ou resfriado? Não use nenhum medicamento. Antes de tudo, procure um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. E logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dar beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal. Cidade AM! Para o Brasil controlar a hanseníase, sua ajuda é fundamental. Fique atento a manchas na pele que são insensíveis ao toque. Se você não sentir nada ao tocar nas manchas, procure uma unidade de saúde. A hanseníase tem cura e o tratamento é gratuito. Família e amigos, além de dar apoio, também devem ser examinados. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Saiba mais em saúde.gov.br/hanseníase. Além de cidade. Há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br/doe-sangue. Uma cidade limpa começa com gestos simples, como, por exemplo, jogar o lixo na lixeira, descartar resíduos volumosos e recicláveis no ecoponto e também respeitar os dias da coleta. Quando cada um faz um pouquinho, todo mundo sai ganhando. E assim, a cidade fica mais bonita, saudável e melhor para a gente viver. Cidade Limpa, uma campanha TV Cidade Record. 70% das vítimas de abuso sexual no Brasil são menores de idade. Esse tipo de violência acontece com meninos e meninas de todos os grupos sociais, sem distinção de cor nem de gênero. Fique atento a qualquer alteração de comportamento. Se perceber algo estranho, peça ajuda num centro de assistência social ou de saúde do seu município. Você também pode denunciar pelo Disque 100. A ligação é de graça e você não precisa dizer seu nome. A central funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. AM Cidade. Que bom que você está na Cidade AM 860. A rádio que escuta você. Já pensou se aquela tua ideia saísse do papel? Já, mas sem apoio é difícil. Com o LabJuve dá. LabJuve? Programa do Governo do Ceará para fortalecer jovens com ideias que transformam a comunidade. Tem formação e bolsa mensal de R$300, além de apoio financeiro para projetos aprovados. Aí muda tudo. E as inscrições foram prorrogadas. Onde é? No site juventude.ce.gov.br/labjuve. Governo do Ceará, o governo que não para de entregar. Compromisso que nos move e nos fortalece. É o que une o Ceará e a Alesi. Sempre juntos pra avançar, nosso compromisso veio pra ficar. Compromisso é o que move a Assembleia Legislativa há 190 anos. É o que faz a Alesi renovar, ano após ano, sua missão de melhorar vidas e transformar realidades. Alesi, 190 anos. Uma história de compromisso com o Ceará. Oferecimento Boa Notícia Brasil. As boas da semana. Exposição em Caucaia destaca legado de Edson Queiroz. Pint of Science e Unifor levam ciência aos bares de Fortaleza. Bateria de água pode mudar disputa por energia limpa. CBF aposta em Ancelotti até 2030. Oferecimento. Oferecimento Boa Notícia Brasil. CNH automática pode reduzir custos para motoristas sem multas. Paulinho da Costa ganha estrela em Hollywood. Ceará leva alunos da escola pública para Londres. Davi Ramos chega ao topo do Australian Ballet. Siga nossas redes sociais. Oferecimento Boa Notícia Brasil. Atividade física após câncer aumenta a sobrevida. Mamografia com IA pode indicar risco cardíaco. Carro elétrico brasileiro pode custar menos de R$70 mil. Novo marco tenta reduzir crise no transporte público. Distrito Federal cria farmácia veterinária popular. STF muda regras sobre igualdade salarial nas empresas. Caixa renegocia R$820 milhões no Desenrola Brasil. Trem de férias terá viagens noturnas entre BH e Vitória em julho. Oferecimento Boa Notícia Brasil. O governo do Ceará não para de investir nos nossos policiais. Para fortalecer a segurança no estado, mais de 130 novas viaturas com blindagem estão sendo entregues à Polícia Militar. Os novos veículos chegam para reforçar o policiamento ostensivo e a proteção dos agentes. Mais de 6 mil policiais já foram treinados para atuar com as novas viaturas. Um avanço importante no combate ao crime. Governo do Ceará. Está aqui, senhora, o vestido que pediu. Ótimo! Ué, mas eu queria preto, esse aqui é azul. E o tamanho também não é esse, eu disse 42 e você trouxe o 36. Mas, senhora, é porque não tem mais dessa cor e tamanho. E por que você não avisou? Ah, porque eu achava que não faria diferença, até porque tudo é vestido. É, nem sempre tudo que parece bom realmente é. Por isso, pense bem na hora de escolher o profissional que irá cuidar da sua obra. Escolha profissionais registrados no CREA e garanta segurança para todos. Uma campanha do CREA Ceará. Confeia. Alô cidade, em todo lugar tem sempre um rádio ligado na cidade. Alô cidade, rádio cidade. Atenção, o programa que a Cidade AM 860 apresentará a partir de agora é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora na Cidade AM 860, Diálogo Aberto. Diálogo Aberto. Programa idealizado pelo deputado Jackson Pereira, com apresentação de Marta Pereira. Boa tarde a todos os queridos ouvintes. Sintam-se abraçados e acolhidos pela equipe do Diálogo Aberto. Eu sou Marta Pereira, na apresentação do programa, que foi criado pelo deputado federal Jackson Pereira. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, 16 de maio deste ano de 2026, um feliz sábado que as coisas boas se multipliquem, que o dia seja lindo e abençoado, com muita saúde e alegria. Você está na Rádio Cidade, AM 860, cumprimentando o diretor-presidente do Grupo Cidade de Comunicação, Dr. Miguel Dias Filho, e o diretor-geral, Dr. Edson Ferreira. Você liga, você participa pelo telefone 85-3261-7000. Ligue, faça o diálogo aberto conosco. Uma boa tarde também, cumprimentando o grande operador Iziel, os nossos cumprimentos. E para você, queridos ouvintes aí do programa Diálogo Aberto, hoje quero iniciar esse programa com um encontro, com uma reflexão simples, mas muito importante: julgar menos e agradecer mais. Julgar menos, agradecer mais. Muitas vezes gastamos tempo demais julgando a vida dos outros e tempo de menos agradecendo pela nossa própria vida. Não conhecemos as lutas escondidas no coração de cada pessoa, nem os desafios que ela enfrenta em silêncio todos os dias. Julgar é fácil, sim. Difícil é compreender, acolher e estender a mão. Quando aprendemos a julgar menos, o coração fica mais leve e a convivência se torna mais humana. E junto com isso, precisamos aprender a agradecer mais. Agradecer pelo amanhecer, pela saúde, pelas oportunidades e até pelas dificuldades, porque elas também nos ensinam e nos fortalecem. Deus nos mostra diariamente que a gratidão abre caminhos e traz paz para a alma. Quem vive agradecendo encontra motivos até para sorrir, até nos dias mais difíceis. Que hoje possamos escolher palavras mais gentis, menos julgamentos e mais gratidão no coração. Com fé em Deus, a vida se torna mais leve e muito mais bonita para se viver. É para você, amigo, amigo ouvinte. Um pouquinho de notícia aqui, Fortaleza e outras 163 cidades do Ceará estão sob aviso de chuvas intensas. Portanto, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou aviso de chuvas intensas com perigo potencial neste sábado 16 para centenas de cidades no Brasil, dentre elas, 164 são no Ceará. As regiões em alerta são, principalmente, Norte, Noroeste, Sertão Central Sul, Sul do Ceará. A capital, Fortaleza, está na lista. Rodrigo Pereira, e o Ceará, como vai ser? Boa tarde, Marta Pereira, boa tarde, ouvintes. Fortaleza, Rodrigo Pereira. Boa tarde, ouvintes do programa Diálogo Aberto. Este é um programa que é uma tribuna à disposição do ouvinte. que participa através dos telefone 3261-7000. E também, dentro de instantes, estaremos entrando ao vivo pelo Instagram diálogo.aberto e pelo YouTube Diálogo Aberto também, @ Diálogo Aberto, tá? Marta Pereira, nós vamos aqui as notícias. Pois não, Marta Pereira? Rodrigo Pereira. Pois Ceará não, Marta Pereira. E Fortaleza fazem o primeiro clássico rei da Série B neste domingo às 17 às 18h30 no Castelão, não é isso? É isso aí, Marta Pereira. Amanhã tem Rodrigo. Clássico rei. E tem gente aqui no estúdio, Marta Pereira, que amanhã vai chorar, viu, Marta Pereira? Não acredito. É mesmo? É, Marta Pereira. Rodrigo, você pare. E pedir aí, Marta Pereira, que as torcidas, né, se desloquem para o Castelão e na paz, né? E deixa a disputa para dentro do gramado, ok, Marta Pereira? É, claro. O Fortaleza vem realmente num bom momento, né? E o Ceará realmente tá turbulento lá, a situação. E vamos ver aí o que é que vai acontecer amanhã, Marta Pereira. Sim. Mas que vai ter choro, vai. Ok. E, Marta Pereira... E vamos às notícias aqui. Paralisação na Transpetro afeta distribuição de combustíveis no Ceará. 72 cidades do Ceará têm chuvas abaixo da média, há 15 dias do fim da quadra. Ceará tem super sábado com agendas que desenham cenário eleitoral. Ex-jogadores de Ceará e Fortaleza relembram o último clássico rei pela Série B. Terceiro cearense suspeito de integrar a facção é preso na Bolívia. Marca internacional deixa resorts no Ceará. Aluna do interior do Ceará mapeia feminicídios e é premiada na maior feira de ciências do mundo. Caixa já negociou 820 milhões no novo Desenrola Brasil. Essas manchetes de hoje, não esqueça aí, essas manchetes, um oferecimento do Supermercado Pinheiro, o bom vizinho, lojas com melhor preço, melhor atendimento. Faça seu cadastro no pinclube.com.br e tenha acesso aos melhores preços do mercado. Acesse o aplicativo do Supermercado Pinheiro e confira todas as ofertas. E compre a melhor farinha de trigo Dona Maria, do Grande Moinho Cearense. Marta Pereira? Pois não. Marta Pereira? Diga, pode falar. O nosso entrevistado de hoje já está à disposição aqui nos estúdios da Rádio Cidade 860. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos aí com a entrevista de hoje, que é uma pauta muito importante, que é o meio ambiente. Ok, Marta Pereira? Ok, Rodrigo Pereira. Estamos apresentando Diálogo Aberto. O governo do Ceará não para de investir nos nossos policiais. Para fortalecer a segurança no estado, mais de 130 novas viaturas com blindagem estão sendo entregues à Polícia Militar. Os novos veículos chegam para reforçar o policiamento ostensivo e a proteção dos agentes. Mais de 6 mil policiais já foram treinados para atuar com as novas viaturas. Um avanço importante no combate ao crime. Governo do Ceará. Oferecimento Boa Notícia Brasil. As boas da semana. Exposição em Calcaia destaca legado de Edson Queiroz. Pint of Science e Unifor levam ciência aos bares de Fortaleza. Bateria de água pode mudar disputa por energia limpa. CBF aposta em Ancelotti até 2030. Oferecimento. Oferecimento Boa Notícia Brasil. CNH automática pode reduzir custos para motoristas sem multas. Paulinho da Costa ganha estrela em Hollywood. Ceará leva alunos da escola pública para Londres. Davi Ramos chega ao topo do Australian Ballet. Siga nossas redes sociais. Oferecimento Boa Notícia Brasil. Atividade física após câncer aumenta a sobrevida. Mamografia com IA pode indicar risco cardíaco. Carro elétrico brasileiro pode custar menos de R$70 mil. Novo marco tenta reduzir crise no transporte público. Distrito Federal cria farmácia veterinária popular. STF muda regras sobre igualdade salarial nas empresas. Caixa renegocia R$820 milhões no Desenrola Brasil. Trem de férias terá viagens noturnas entre BH e Vitória em julho. Oferecimento Boa Notícia Brasil. Pronto, senhor. Está aqui seu pedido. Obrigado. Mas eu pedi um cheeseburger. Cadê o queijo e a salada do sanduíche? Mas, senhor, não tem queijo nem salada. E por que que você não me avisou? Ah, porque eu achava que não fazia diferença. Até porque tudo é sanduíche. É, nem sempre tudo que parece bom realmente é. Por isso, pense bem na hora de escolher o profissional que irá cuidar da sua obra. Escolha profissionais registrados no CREA e garanta segurança para todos. Uma campanha do CREA Ceará. Confeia. Mútua. Compromisso que nos move e nos fortalece, é o que une o Ceará e a Alesi. Sempre juntos pra avançar, nosso compromisso veio pra ficar. Compromisso é o que move a Assembleia Legislativa há 190 anos. É o que faz a Alesi renovar, ano após ano, sua missão de melhorar vidas e transformar realidades. Alesi, 190 anos. Uma história de compromisso com o Ceará. Já pensou se aquela tua ideia saísse do papel? Já, mas sem apoio é difícil. Com o LabJuve dá. LabJuve? Programa do Governo do Ceará para fortalecer jovens com ideias que transformam a comunidade. Tem formação e bolsa mensal de R$300, além de apoio financeiro para projetos aprovados. Aí muda tudo. E as inscrições foram prorrogadas. Onde é? No site juventude.ce.gov.br/LabJuve. Governo do Ceará, o governo que não para de entregar. Estamos apresentando Diálogo Aberto. Essa a melhor farinha de trigo. Farinha de trigo Dona Maria, do Grande Moinho Cearense. Compre no supermercado Pinheiro, Bom Vizinho. Lojas com melhor preço, melhor atendimento. Faça seu cadastro no pinclube.com.br e tenha acesso aos melhores preços do mercado. É, você pode ligar e participar 3261-7000 e vamos entrar agora dentro de um minuto. A gente vai entrar aí no Instagram, diálogo.aberto, e vamos entrar também no YouTube ao vivo, arroba Diálogo Aberto. Ok, Marta Pereira? Ok, Rodrigo Pereira. Nosso entrevistado está à disposição, ok? Ok. É com muita satisfação que estamos a receber no Diálogo Aberto o doutor João Gabriel Rocha, superintendente da SEMASSE, Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará, graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza, pós-graduado em Direito e Processo Tributário também pela Unifol, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, professor do curso de Direito do Centro Universidade Universitário Farias Brito. Exerceu cargos de assessoramento jurídico e técnico na Secretaria de Finanças do município de Fortaleza e no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Também atuou na Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, onde foi conselheiro, presidente do Conselho Diretor e permaneceu até abril de 2025. Doutor João Gabriel, muito boa tarde. Boa tarde Marta, boa tarde Rodrigo, quero cumprimentar todos os ouvintes aqui do Diálogo Aberto, dizer primeiro da minha alegria em participar do programa, agradecer imensamente aí o Rodrigo e a Marta pelo convite, e também uma oportunidade da gente conversar um pouco, né, sobre o meio ambiente, sobre o papel da SEMASSE nessa agenda tão importante. E para mim uma satisfação especial, Marta, participar desse programa aqui com você. Você falou aí, leu aí brevemente aí esse meu currículo, e uma das minhas atividades é ser professor de Direito Tributário do Centro Universitário Farias Brito, e nessa condição eu tive o privilégio de ser seu professor, né, nessa disciplina de Direito Tributário. Verdade, e para mim uma alegria agora reencontrá-la e participar desse programa. Imagine ótimas, maravilhosas lembranças, hein, professor? É isso aí. Superintendente, quais são hoje os maiores desafios à frente da CEMAS, professor? Marta, eu diria assim, que primeiro a CEMAS, não sei se todos sabem, né, ela tem essa função de executar a política estadual de meio ambiente. Né, e aí a atuação, sim, da CEMAS, ela abrange principalmente o licenciamento ambiental. Né, então, praticamente todas as atividades, os empreendimentos que resolvem se instalar aqui no estado do Ceará precisam de licença ambiental. Então, a CEMAS faz essa verificação se aquele empreendimento atende aos requisitos legais. A CEMAS também monitora essas atividades, né, o trabalho de monitoramento, de acompanhamento da execução dessas atividades também é papel da CEMAS, e a fiscalização ambiental. Né? Então, eu acredito que os principais desafios da CEMAS passam por esses setores, né? E sempre naquela missão, digamos assim, árdua de você equilibrar desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, com preservação do meio ambiente, né? Com desenvolvimento sustentável, como a gente diz. Então, sem dúvida nenhuma, encontrar esse equilíbrio é o principal desafio que a gente tem lá à frente dessa autarquia. Doutor João Gabriel, claro, né, que isso é importantíssimo, a fiscalização, como tem atuado no combate aos crimes ambientais no Ceará. Essa fiscalização tem existido, não é? Sim, Marta, e inclusive a gente recentemente levantou os dados lá da fiscalização, houve inclusive um aumento significativo no último ano, né, em torno de 45% das ações de fiscalização da CEMAS, né? E isso eu acho que se deve a muitos fatores, né, que eu destacaria. O primeiro deles, óbvio, né, eu sempre gosto de reforçar isso, é a qualidade, sim, do nosso corpo técnico, né? A CEMAS é um órgão técnico formado por servidores especializados na área ambiental. Então, assim, só para você ter uma ideia, Marta, a gente lá, dentre os nossos fiscais, mais de 60% dos fiscais têm mestrado ou doutorado, né, na área em que atua. Então, a gente tem realmente um corpo técnico bastante qualificado, né, é bastante comprometido, conhece bem do assunto, e isso certamente ajuda nesse trabalho de inteligência, de planejamento, de execução das fiscalizações. Né? E também, eu gosto sempre de falar que há uma integração muito forte da CEMAS com outros órgãos, né, do setor, né, principalmente existe essa integração, né? Isso. A gente tem uma parceria aí muito forte com o BPMA, né, Rodrigo, o Batalhão de Polícia, né, de Meio Ambiente, a própria SEMA. Em 2021, Marta, o Estado do Ceará, ele editou, sim, um decreto, né, permitindo que policiais do BPMA, até mesmo servidores da Secretaria do Meio Ambiente, pudessem atuar como agentes de fiscalização. Né? E isso facilitou muito, porque a gente acabou tendo uma maior capilaridade, né, possibilidade de realmente abranger todo o Estado do Ceará. Essa presença territorial em todos os municípios, esse acompanhamento mais próximo, essa força também que o BPMA dá, né, de policiamento ostensivo, né, de trabalhar em regime de plantão, feriados, finais de semana, trabalho, né, às vezes noturno. Então, isso permite que a gente consiga fazer um trabalho aí integrado e consiga alcançar, né, as principais ocorrências que a gente recebe no estado do Ceará. E um outro ponto também, Marta, ainda falando de fiscalização, que eu acho que merece destaque, é também o uso da tecnologia, né, Rodrigo? A gente desenvolveu recentemente um aplicativo lá que facilita muito o trabalho da fiscalização, né, em campo, lavrando os autos de infração, aplicando as multas, termos de embargo, termos de apreensão. O BPMA também Sim. utiliza esse nosso aplicativo, as ferramentas de georreferenciamento, né, com mapas, imagens de satélite, essa integração dessas informações. Então, acho que tudo isso contribui para que a gente consiga otimizar a fiscalização e ajudou bastante que a gente conseguisse, nesse último ano, esse aumento expressivo. Né? Eu até conversava há pouco aqui, Marta, com o Rodrigo, né, a gente falando aqui de fiscalização, e ele estava até comentando que os países mais desenvolvidos têm uma fiscalização muito presente, muito forte, e isso, sem dúvida, é importante, né, para que não se passe um sentimento de impunidade, né, de que as pessoas podem fazer o que quiser, podem descumprir a legislação e nada vai acontecer. Então é importante ter uma fiscalização bem estruturada, integrada, para que a gente de fato coíba, né, no caso ambiental, as infrações, né, os danos ambientais, e cobre do eventual infrator a devida reparação, não é isso? Professor, e quando existe a desobediência, a não aceitação da equipe estar a cumprir com seus deveres, o que acontece com as pessoas que não estão a aceitar o que é determinado aí pela superintendência? O que acontece? Me explique aí. Eu estou perguntando de uma maneira muito simplória. Não sei se estou à altura de a perguntar como deveria ser. Mas explique aí, por favor. Não, claro, Marta. Até agradeço a oportunidade da gente realmente elucidar isso, né? Explicar um pouco para os ouvintes aí como é Sim. que funciona, né? Primeiro, assim, a fiscalização, a gente... um outro ponto também que eu acho que é importante destacar, até para conhecimento, né, do público em geral, a gente também tem o nosso site, tem um outro aplicativo que foi desenvolvido exatamente para a gente poder receber denúncias, né? Então, qualquer cidadão, ele pode informar o acontecimento, né, de irregularidades ambientais, comunica via aplicativo ou via site a SEMAS, insere lá a localização, pode até subir também fotos, imagens. E isso passa por uma triagem, se for competência da SEMAS, entra na nossa programação de fiscalização, né? Então, os fiscais vão em campo, se detectarem realmente algum dano ambiental, até um crime ambiental, né, uma irregularidade, notificam os autos de infração, aplicam as penalidades, pode ser multa, pode ser uma obrigação dele reparar o dano, né? E quando há crime ambiental, inclusive, há a devida comunicação ao Ministério Público, né, para que possa adotar também as ações, ajuizar as ações cabíveis. E quando há risco também, Marta, dos nossos Sim. fiscais, primeiro, os fiscais sempre vão, no mínimo, dois, né? São no mínimo dois fiscais que vão em campo fazer essa apuração, exatamente para a gente ter essas garantias, né, preservadas. E quando a gente já percebe que é algo mais complicado, que pode haver algum tipo de ameaça, algum tipo de risco à própria integridade dos fiscais, a gente também pede esse apoio e sempre é atendido do BPMA, né, do Batalhão da Polícia, né, com policiamento ostensivo, para que a gente, se os nossos fiscais se resguardem, né? E sempre tentando ser muito firmes, né, na imposição das penalidades e na busca por reparação, né? Tudo dentro do processo, respeitando o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, mas buscando essa reparação, seja no próprio âmbito administrativo, seja também, quando é o caso, né, com ajuizamento de ações judiciais de reparação do dano. Professor, mas diante da desobediência, isso aí é comum ou não? As pessoas atendem de uma maneira... Sim, diga. Não, sim. Algumas vezes a gente se depara com a desobediência, né? Assim, a gente... Em algumas situações, quando a gente flagra um dano ambiental, uma irregularidade, em alguns casos existe o que a gente chama de embargo da atividade, né? A SEMAS embarga, né? Ou seja, manda fechar aquele estabelecimento, interromper as atividades até que seja corrigida essa irregularidade. E muitas vezes, quando a gente vai ver, o sujeito está descumprindo, né? Ou descumprindo o embargo, ou descumprindo a atuação da SEMASSE, e a gente tenta adotar as medidas cabíveis, né? Lavra novas, notifica, lavra novos autos de infração, encaminha ao Ministério Público, né? O Ministério Público também tem esse papel, né? de acompanhar e de resguardar o direito ambiental, e tenta adotar, né, na medida do que está dentro das nossas competências, as medidas para inibir que isso aconteça. E, inclusive, estão previstas na legislação também medidas, inclusive, de apreensão, né, de bens, de equipamentos que estejam sendo utilizados para degradação ambiental, até mesmo demolição, né, de estruturas que estão instaladas de forma em descumprimento da legislação inadequado. Ambiental. Tudo isso está previsto, né, nas atribuições da SEMASSE e podem e são, né, adotadas pelo órgão de fiscalização. Certo. Professor, não, eu vou passar ao Rodrigo Pereira. Depois, após essas perguntas, nós podemos voltar, certo? O Rodrigo Pereira, é com você. Estamos conversando com o superintendente da SEMASSE, Superintendência Estadual do Meio Ambiente, Dr. João Gabriel Rocha. Superintendente João Gabriel, o meio ambiente, ele tem que ter um equilíbrio realmente com o desenvolvimento, não é? Exatamente, porque tem muita gente assim que bate dizendo que o meio ambiente atrapalha o desenvolvimento, né? Isso. E trava o desenvolvimento, não é? Então, assim, na sua gestão, eu acredito que você vê muito essa questão do equilíbrio, né? Para não travar o desenvolvimento, né? Exato, né? Como a gente iniciou falando isso, né? O principal desafio é encontrar esse equilíbrio. Porque a gente sabe das dificuldades, principalmente de um estado como o nosso, né? Que precisa realmente de investimento, que precisa desenvolver a sua economia, que precisa melhorar os índices também de desenvolvimento social. Então, a gente compreende tudo isso. Né? Mas nada disso vem também com degradação do meio ambiente, né? Então é preciso realmente ter um órgão ambiental firme que zele pelo que está previsto na norma, né? Porque então, as consequências podem ser pior, né? Exatamente, porque as consequências depois atingem a todos, né? A Constituição é bem clara quando ela fala que é dever de todos proteger o meio ambiente para resguardar as presentes e futuras gerações, né? Então a gente tem que pensar nisso. Mas o que é que é feito nesse sentido, né? Primeiro, assim, a gente tem uma legislação que tem buscado diferenciar o que são atividades de baixo impacto, né, de pequeno potencial degradador, que são mais simples, que essas atividades passem por um procedimento mais simplificado, né, exatamente para não travar, para não demorar, para não ter um excesso de exigências que não se mostram eficazes, né? Mas, obviamente, aquelas atividades que geram um impacto mais significativo, que são mais complexas, né, que exigem uma análise mais pormenorizada, ou que envolvem, né, intervenção em APP, em área de preservação permanente, ou estão em unidade de conservação, em terra indígena, enfim, utilizando recurso hídrico, isso precisa de uma análise mais criteriosa, e esse tipo de empreendimento deve passar por um licenciamento, né, também mais rigoroso, para que a gente consiga mitigar sempre, não é inviabilizar que o empreendimento aconteça, mas mitigar os seus efeitos, né? E é isso que a gente tem procurado fazer. Até assim, como um dado, né, que já é público, a gente também teve um aumento significativo dos licenciamentos no último ano, né, foram quase 5 mil licenças emitidas, boa parte delas, mais de 60%, é a chamada LAC, né, que é aquela licença por adesão e compromisso, que é exatamente para esses empreendimentos mais, né? Isso, né, mais simples, que não tem tanta complexidade, para agilizar. Você, né, se responsabiliza pelas informações, né? Exato. Que você, né, presta, né? Perfeito, exato. É um formulário, né, que o interessado preenche, mas isso também não significa dizer que emitiu a licença e é uma carta branca e está tudo bem e que ele pode fazer o que quiser. Aí entra a segunda etapa, que também cabe à SEMASSE, que é monitorar, né? É o que a gente chama e que a gente pretende sempre reforçar, que é o pós-licença. Depois que a licença é emitida, é importantíssimo que haja esse acompanhamento, verificação, se as condicionantes estão sendo cumpridas, né? Enfim, se as emissões de gases estão dentro da legalidade, os efluentes, a questão de resíduos, então tudo isso precisa ser sempre monitorado e, ao detectar qualquer tipo de irregularidade, adotar as providências cabíveis, né? Mas é basicamente isso que tem sido feito. O que é mais simples, né? Atividades menos complexas, um procedimento mais simples de licenciamento, mas aquilo que exige realmente uma atenção maior passa pela chamada, né, o licenciamento trifásico, né, tem a licença prévia, licença de instalação, licença de operação, os estudos, seja um relatório ambiental simplificado, que é o RAS, ou mesmo estudo de impacto ambiental, né, que é um estudo bem mais robusto. Isso continua sendo exigido e a CIMAS tem também buscado atuar de forma muito, muito firme também dentro dessa competência. Doutor João Gabriel, o senhor como, né, o senhor tem já uma, como professor, como advogado, né, o senhor preza muito pela questão da segurança jurídica, né, assim, porque tem muito empreendedor que se queixa no nosso país de insegurança jurídica, né, então é muito importante, né, essa segurança jurídica para o empreendedor, né. Com certeza, né? E às vezes a gente escuta muito assim, Rodrigo, né? Queixas de alguns empresários: ah, mas a CIMAS pede coisa demais, a CIMAS é rigorosa demais, a CIMAS não compreende, né, uma determinada especificidade. Mas eu respondo muito no sentido de que, olha, isso é para dar segurança para todos, né? Segurança para o empreendedor, segurança, obviamente, para o Estado, para o órgão ambiental, de que aquele empreendimento está sendo instalado e está sendo conduzido de acordo com a legislação. Porque se assim não for, lá na frente isso vai ser questionado, o empreendimento provavelmente vai ter que ser paralisado, né, a licença suspensa. Pode sair mais caro. Exatamente. Então é muito mais razoável que você se adeque desde o início, siga as orientações e determinações do órgão ambiental, para que aquele seu empreendimento ele seja realmente, você tenha uma previsibilidade, né, você saiba que ao longo do tempo você vai ter a segurança de investir e de colher os frutos, né? Doutor João, nós temos um ouvinte aqui na linha. Boa tarde, quem fala? Boa tarde, meu querido Rodrigo Pereira. Raimundo José do Aquiraz, boa tarde. Boa tarde para a Marquinha. Boa tarde, amigo. Está encerrando o mês, que está a Marta Maria, Marquinha Imaculada. Minha querida, o cidadão, o João Gabriel, acredito que ele tem que é um esforço muito grande, porque manter a natureza em sintonia com o ser humano se torna difícil, devido às aspirações, às ambições que acontecem, e uma série de... Como eu vejo Fortaleza, quando vou aí, bem organizada desse ponto. Quando eu passo, meus olhos são voltados para o lado direito da BR-116, ali para o Rio Cocó. Continua há mais de 50 anos do jeito que ele era enquanto eu vivia aí estudando no Farias Brito. Agora, como você falou, Rodrigo, e a Marquinha alertou do jogo do Ceará com Fortaleza amanhã, eu tenho que invocar Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia: nós devemos confiar na força da inteligência e do trabalho, acreditar no poder da verdade e da justiça, mas também devemos temer a impotência fatal dos incompetentes. E o que eu vejo hoje no Ceará, do time, na diretoria, com pequeníssimas exceções, é a falta de competência para regir aquilo que é o essencial para o time de futebol, que é a condição financeira. O dinheiro tem que estar na mão de quem sabe usá-lo e não na mão de quem já sabe gastar. Vamos dar um exemplo, que eu não gosto dessa nada branca. Esse cidadão que é presidente contratou esse Vina há uns 7, 8 meses. A única coisa que ele teve de retorno ao Ceará foi fazer duas faltas em 2 minutos e ser expulso de jogo do Internacional. Com certeza, Raimundo José, muito importante sua intervenção, não é? Como eu disse aqui no início, o momento do Ceará está muito turbulento, não é? Contratações contestadas, mas, enfim, vamos aí torcer que estejam os dois maiores clubes do nosso estado estejam bem aí para voltar à Série A do Brasileirão. E temos ouvinte na linha? Boa tarde, quem fala? Boa tarde. Francisco Anastácio, do Conjunto Ceará. Diga aí, Francisco. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Certo. Porque, assim, é Rodrigo Rocha, né? Doutor João Gabriel. Ah, Gabriel Rocha. É, assim, doutor, é, o Brasil tinha um compromisso em relação ao meio ambiente de zerar o desmatamento até o ano 2030. Nós sabemos que já estamos muito em cima de 2030, né? E nós tivemos esse projeto do Brasil interrompido com um ministro que não tinha nenhum compromisso com o meio ambiente. Inclusive, ele usou uma frase que vamos aproveitar que o povo está preocupado com a pandemia e vamos deixar a boiada passar. Aí eu pergunto ao senhor, até que ponto esses 4 anos de interrupção do projeto do Brasil prejudicou ao que o Brasil pode entregar, pelo menos até 2050. Ok. Anastácio, obrigado pela sua participação. Sempre importante você participar. Doutor João Gabriel. Eu agradeço aí também ao Anastácio pelas observações. E, de fato, esse é outro desafio que os órgãos ambientais como um todo têm no Brasil, que é o enfrentamento ao desmatamento, né? Esse processo de desertificação. A gente participou recentemente da COP30, que foi aqui em Belém, isso foi muito discutido. E a gente tem aqui no âmbito do Ceará a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, que adota as políticas públicas, né, no intuito de minorar esses impactos. E a SEMAS, dentro das suas atribuições, também busca contribuir, né? Então a gente tem lá, por exemplo, Rodrigo, Anastácio, Marta, ouvintes. A gente tem um setor lá que cuida exatamente dessa parte florestal, né, que é a diretoria florestal. Todos os pedidos de autorização de supressão vegetal, uso alternativo do solo, o acompanhamento das compensações ambientais, né, das reposições florestais, recuperação de áreas degradadas, tudo isso é monitorado por esse setor, é feito lá na SEMAS, exatamente com esse intuito de minimizar esses impactos. Então, se vai ser necessário fazer alguma supressão, algum desmatamento, para que um empreendimento se estabeleça, opere, isso precisa ter a devida contrapartida, né? É preciso entrar com um processo para que seja feita a reposição, para que o meio ambiente não saia perdendo nessa equação, né? E esse é um dos pontos que a gente tem conversado bastante internamente lá para reforçar, né? Tanto com tecnologia, que a gente já falou, né? O georreferenciamento, o acompanhamento, as imagens de satélites. Tem um setor de inteligência que mapeia isso, que monitora todo o território do estado do Ceará para ver onde está tendo o maior índice de desmatamento, né? E tentar agir a tempo. E também na questão da recuperação das áreas degradadas. Porque o que a gente até conversava há pouco aqui, a Marta questionou, né, como é que se dá a atuação do órgão ambiental, as multas e tal, se o pessoal cumpre, se respeita. E uma das críticas que a gente ouve muito é, tá, o órgão ambiental vai lá, identifica a irregularidade, por exemplo, um desmatamento irregular, né, ou algum outro tipo de dano ambiental, e aplica uma multa e pronto, né, tá resolvido, fica por isso mesmo, o sujeito paga e pronto. E não é assim, né? O que a gente quer, na verdade, tanto o órgão ambiental como a sociedade, é a recuperação da área degradada, né? É que aquele passivo ambiental seja recuperado, né? Que a vegetação seja reposta, né? Que o recurso hídrico seja bem conservado. Então, a gente está buscando reestruturar também a SEMASSE para que haja um acompanhamento permanente mais incisivo nesses projetos de recuperação de área degradada, né? Deixar exclusivo de um setor lá essa análise, né? Para que a gente realmente intensifique a atuação buscando a recuperação dessas áreas. E aí eu acho que vai um pouco ao encontro aí da preocupação do Anastácio, né? De que é evitar esses desmatamentos, né, ilegais, evitar essa perda da cobertura vegetal, que vai impactar, né, em mudança climática, em aquecimento global, né, e causando todos esses problemas que a gente tem visto aí mundo afora. Ok. Zé, temos ouvinte na linha? Zé. Boa tarde, quem fala? Tudo bem? Doutor Facó? Rodrigo Pereira. Diga aí, doutor. Quem fala aqui é um admirador da senhora, sua mãe, Martinha. Martinha, no Dia das Mães eu não pude cumprimentá-la. Facó. Francisco Facó aqui do Monteiro. Advogado, doutor Francisco Facó. Que Deus continue fazendo com que você, Martinha, continue sendo essa mãe maravilhosa e à frente de um microfone, fazendo com que a gente tenha na lembrança de emoções a lembrança do seu saudoso esposo. Sim. Martinha, eu batizei um neto meu com o nome de Jackson. Você sabe que foi uma homenagem ao seu esposo? Meu Deus, que lindo. Eu não tinha dito isso a você ainda. Me emociona muito. Muito obrigada. Pois é. Eu não tinha dito isso a você ainda. Achei de dizer hoje. É um rapazão que está bonito demais. Jackson Eduardo Salles Facó. Doutor Facó, empresário, viu, Marcinha? Muito obrigada. Fico lisonjeada com todo esse carinho pelo meu marido, pode pela certeza. Minha família até. Eu era um admirador do seu esposo. Muito. Era um político que sabia estar como político. Coisa que hoje raramente a gente encontra, né, Marcinha? Sim, sim. Mas, cumprimentando aí o companheiro, eu queria lembrar a Mata Atlântica. Desapareceu. Nós estamos vendo o nosso Nordeste e agora muita gente invadindo ali o norte do nosso país, desmatando tudo. Alguém já disse que o apocalipse está por perto, está por chegar. Nós estamos fazendo com que a terra perca a sua sombra. Não é só no Brasil, não, é o mundo inteiro. Nós estamos perdendo a sombra natural que foi ser a árvore. E eu fico perguntando, será que nós queremos mais tarde ver todos nós virando churrasco? Fica aqui essa lembrança e esse apelo para que preservemos as nossas árvores. Por favor. Ok. Boa tarde, doutor Facó. Muito obrigado pela sua participação, sempre importante. E agradecer ao doutor Facó pela homenagem, né, do seu neto aí, homenageando aqui o criador do programa, saudoso deputado federal Jackson Pereira, não é, Marta Pereira? Ficamos muito felizes com a homenagem aí, saber dessa notícia aí, Marta Pereira. Sim. E, doutor João Gabriel, nós estamos aqui na reta final do programa, então, assim, só pontuar que a SEMAS está totalmente aí atenta, não é? O Ceará vem alcançando aí um crescimento forte, não é? Na mineração, na carnicicultura, os data centers aí chegando, não é? TikTok, energia renovável, e a SEMAS tem que acompanhar esse crescimento, né? Exato, né? Você disse, foi muito preciso aí. A SEMAS acaba tendo de acompanhar esse crescimento, né? De fato, o estado do Ceará, ele tem alcançado aí altos índices de investimento, tanto público quanto privado, né? Principalmente nesses setores que você destacou aí. Se você olha os dados lá da SEMAS, a maior quantidade de licenças emitidas, de processos, são realmente, primeiro, voltados para a zona rural, né? Projeto agrícola, agricultura aqui no estado é muito forte, milho, né? Enfim, feijão, pecuária também, bovinocultura, enfim, avinocultura, suinocultura. A carcinicultura, você lembrou bem aí, é um setor que tem crescido muito, né? Fora também os investimentos em infraestrutura, construção civil. A gente fez um levantamento lá e a SOP, a Secretaria Superintendência de Obras Públicas, e a CAGES são os principais demandantes de licença lá,

Programa do Governo do Ceará para fortalecer jovens com ideias que transformam a comunidade. Tem formação e bolsa mensal de R$300, além de apoio financeiro para projetos aprovados. Aí muda tudo. E as inscrições foram prorrogadas. Onde é? No site juventude.ce.gov.br/labjuve. Governo do Ceará, o governo que não para de entregar. Estamos apresentando Diálogo Aberto. Estamos de volta, não esqueça, a melhor farinha de trigo, Dona Maria, compre no supermercado Pinheiro, Bom Vizinho, lojas com melhor preço, melhor atendimento. Essa entrevista com o Dr. João Gabriel Rocha, ficará salva no Instagram do Diálogo Aberto e também no YouTube do Diálogo Aberto. Ok, Marta Pereira, as considerações finais aí. Certo. Professor João Gabriel, estamos agradecidos por sua participação aqui no Diálogo Aberto, nos trazendo ricos esclarecimentos. Doutor João Gabriel, que o seu brilhante caminhar, nele o sucesso, o senhor esteja sempre a alcançar. Mais uma vez, muito obrigada. Além de uma competente comunicadora, ela é poeta também, viu? Poetisa, né, Marta Pereira? Não me peça, não. Senão eu vou fazer um poema para ele. Não me peça. Então, olha, Rodrigo, você fique bem quietinho. Rodrigo Pereira. Pode falar. Vai, doutor João, pode falar. Queria agradecer, Marta, a sua generosidade aí, gentileza nas palavras, agradecer o Rodrigo também pelo convite. Para mim realmente é uma satisfação participar desse programa, né, desse diálogo aberto, falar um pouco mais da SEMAS, do que é que vem sendo feito, né, das conquistas aí que o Estado do Ceará tem alcançado nos últimos anos. A gente até conversava aqui, né, também sobre alguns avanços, destaques do Estado do Ceará no âmbito do cadastro ambiental rural, que eu acho que é outro ponto que a gente precisa valorizar, né? O Estado do Ceará hoje é pioneiro, é o primeiro do Nordeste com cadastros analisados, né? Mais de 70 mil do total de 400 mil inscrições, né, de propriedades, pequenas propriedades, propriedades rurais do Estado do Ceará. Isso é importante porque esse cadastro, Rodrigo, só explicando rapidamente, ele é que permite o poder público conhecer as informações detalhadas daquela propriedade, né? Qual é o tipo de vegetação, de recurso hídrico, se tem área de preservação permanente, localização da reserva legal, se tem passivo ambiental, se tem ativo ambiental, se precisa recuperar alguma área degradada. Então, ter esse raio-x, ter essas informações, ter esse diagnóstico é muito importante até para que você adote políticas públicas eficientes, né? E o Estado do Ceará já está bem avançado nisso, né? Mais de 400 mil inscrições realizadas e mais de 70 mil cadastros analisados, né? Então, isso realmente nos dá muito orgulho, e a SEMAS teve uma participação muito efetiva nisso, né? Como a gente falava aqui, capacitação, indo no interior, falando, explicando, mostrando a importância dessa política pública. Então, acho que tudo isso nos anima, né, a seguir firmes aí nesse trabalho, tentando, buscando sempre fortalecer o órgão ambiental, né, fortalecer as políticas de controle e preservação do meio ambiente e dar alguma contribuição para a população como um todo nessa agenda que é tão importante. Então, mais uma vez, agradeço demais o convite, agradeço demais a oportunidade e estou sempre aqui à disposição para a gente conversar sobre essa pauta. Marta Pereira? Sim. Mais uma vez, professor, muito obrigada por sua participação aqui no Diálogo Aberto. Pereira? Chegamos ao Marta final Pereira? Do nosso programa de diálogo. Rodrigo Pereira. Marta Pereira, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Aqui nos bastidores eu vou perguntar ao professor aqui as suas notas, viu? Como é que era lá? Rodrigo Pereira, chegamos ao final do nosso programa Diálogo Aberto. Desejando a você, amigo, amigo ouvinte, uma semana de paz, de saúde, de alegrias também. Que Deus proteja a todos. ZYH 592-860. Cidade AM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. A importância da linguagem inclusiva. A forma como a gente fala pode incluir ou excluir. Evite termos como coitadinho, incapaz ou especial. Prefira pessoas com deficiência, pessoa autista, pessoa com síndrome de Down. A pessoa vem sempre antes da condição. Palavras criam realidades, que elas sejam sempre de respeito. Incluir é transformar. Por Gaída Dias. Corujão da Madrugada. O programa que vai deixar todo mundo acordado. De segunda a sexta, de meia-noite às duas da manhã. No comando, Domingos Campos Melos. Entrevistas, reportagens, notícias policiais, esporte, política e a participação dos ouvintes. Você é nosso convidado. Corujão da Madrugada, de meia-noite às duas da manhã. No comando, Domingos Campos Melos. Cidade AM. O nosso compromisso é com a informação. O nosso compromisso é com você. Crônica do Meu Sentimento. Oferecimento Cid Carvalho e Advogados. Rua Teofredo Goiana, 446, Cidade dos Funcionários. 3279-2170. Alô, amigos, esta é a crônica do meu sentimento. Eu hoje estou pensando no rádio. Como é importante o rádio, principalmente quando quem diz isso labuta no rádio há tantos e tantos anos. Vocês viram e souberam que morreu o Augusto Borges, morreu o Narcélio. Pois prestem atenção, esses dois eram mais antigos do que eu no rádio. E com a morte de ambos, aqui fala o mais antigo radialista do estado do Ceará e do Brasil. Em muitos estados não há ninguém mais antigo do que eu. Então eu quero dizer a vocês que sou um sobrevivente. Os meus colegas naquele tempo, todos, quase todos, acho, já não estão na atividade. Até os que foram para outros estados, como Zé Santana, morreu. Ivan Lima morreu. E quantos morreram? O Paulino Rocha, que era meu competidor em comentários esportivos, morreu, meu amigo, desde menino. Então, a vida é cruel nessa matéria que nós chamamos de saudade. Foi no rádio onde eu conheci as pessoas de personalidade mais bela. No rádio eu conheci José Pessoa de Araújo, da Rádio Uirapuru. Desde a Rádio Iracema, que eu o conhecia, e fui trabalhar com ele, acho que um pouco antes de 57, ou em 1957. Foi um prazer conhecer Zé Pessoa de Araújo, um grande brasileiro. No rádio, eu tive um companheiro que morreu faz poucos anos, Miguel Dias de Souza. Esse era o maior admirador que eu tinha, fosse rádio, fosse televisão. Só não fiz jornal com ele porque ele não entrou na palavra escrita, ficou em rádio e televisão. Então, em rádio, eu conheci pessoas como Afrânio Peixoto. Que belo caráter era Afrânio de Lima Peixoto. Trabalhamos uma vida na Rádio Uirapuru e no grupo Cidade de Comunicação. Rádio do Armando Vasconcelos, um dos homens mais dignos que eu conheci na minha vida. Houve um dia, único dia, em que ele resolveu falar comigo de homem para homem. Sua mágoa, sua vida, suas indecisões. Eu ia chegando à Rádio Cidade pela escada traseira e ele vinha descendo. Nos encontramos no meio da escada. Ele pôs as duas mãos nos meus ombros e me segurou fortemente. Aí sua alma falou comigo. Foi a única vez em que ele falou de dor, de drama, de desajuste, desconforto, injustiça. Era o Armando imaterial. Não era ele que estava ali. Era sua alma. Aí eu digo, Armando, que bela alma era você. Tudo isso no rádio. Eu tive glória no rádio, comentar jogo, sabem com quem? Com Leônidas da Silva, antes do Pelé, o maior jogador do mundo. Virou comentarista e um dia, numa rádio de São Paulo, os comentaristas com Fiore Giliotti eram ele e eu. Foi uma glória. Transmiti um jogo ao lado de Fiore Giliotti. Impressionante. Transmiti em vários estádios do Brasil. Enfrentei agressões, atmosferas estranhas. E a gente tinha que reagir. A vida do rádio é sempre muito importante. O que eu conheci de gente decente, como meu amigo Moésio Loyola, Júlio da Imperatriz Salles, com quem trabalhei uma vida. A gente encontra gente assim, mas encontra gente do outro naipe, o perseguidor, o negativista, o que quer destruir sua carreira. Eu tive um outro amigo, o mais importante nome do rádio, que era Paulo Cabral de Araújo. Esse, no tempo em que era o dono da Verdes Mares, me levou para lá, juntamente com o Aloísio Girão. E eu passei 6 anos, se não estou enganado, nesse prefixo depois da Uirapuru. Que bela pessoa era Paulo Cabral. Inclusive, eu era muito novo, tinha 20 e poucos anos, e ele me punha para apresentá-lo num programa que ele mantinha na sua emissora. Era eu o locutor, começando, já apresentando o maior radialista da história do Ceará, Paulo Cabral de Araújo, que Deus o tenha. O rádio é isso. O rádio é extraordinário. A gente conhece o que é bom, o que é mau, o amigo leal, aquela pessoa sofrida, um dos maiores sofredores do mundo, se chamava Bambam Vieira, que era meu companheiro de microfone. Quantas vezes o ajudei a suplantar um estado desesperador para a sua psicologia, para o seu ego. Quanta gente importante. Não posso nem ficar citando nomes. Tantos foram os nomes de locutores com quem fiz dupla. Eu transmiti com o saudoso José Monteiro, transmiti com locutores famosos a seu tempo, Jaime Rodrigues, por exemplo, que foi um dos maiores locutores esportivos do mundo. Que grande locutor era Jaime Rodrigues. O rádio é enciclopédico. O rádio tem uma dimensão humana profunda. Por isso, eu quero dizer a quem não gosta deste ou daquele radialista, o respeite. Respeite-o. Respeite-o para ficar o português mais bem observado. Respeite o homem de rádio. Mesmo quando ele acerta, mesmo quando erra, mesmo quando tem dúvida, mesmo quando não se define, não é brincadeira enfrentar um microfone. No meu caso, são tantos anos, que eu fico me lembrando das pessoas e com medo de falar uns, esquecer outros, mas eu trabalhei na Uirapuru, na Verdes Mares, na Uirapuru, na Rádio Cidade, na Rádio Assunção. Falei em rádios desse Brasil inteiro. E ainda tem uma particularidade. No jornal impresso, eu colaborava com os jornais do chamado sul do país, Goiás, por exemplo, bem no centro. Eu cooperava com a imprensa de São Paulo, Rio de Janeiro, os meus discursos no Senado eram transformados em artigos que os jornais publicavam. Então, minha vida envolve desde o Diário do Povo, passando pelo Correio do Ceará, pela tribuna, uma vida inteiramente dedicada à Tribuna do Ceará. Como é pródiga a vida deste comunicador. Por isso, eu estou dizendo que eu compreendo o leitor, o ouvinte, o telespectador e respeito a todos. Mesmo quem quis me prejudicar, eu sinto nas minhas falas como se nada houvesse acontecido. Mas só Deus sabe o quanto lutei. É a crônica do meu sentimento. Cidade AM 860, a rádio que escuta você. O Brasil virou um país triste, transformou-se num país problemático, cheio de surpresas, um país sofrido, povo sofrido. Imagine você aí, meu ouvinte, o que é viver com um salário mínimo, o que é viver com a dificuldade da escola, o que é viver com esse vírus, o que é viver com tanto problema, tanto nacional como internacional. Ficou difícil para o Brasil. Enquanto isso, no Brasil há um fenômeno. Tudo piora, nada melhora. Eu sou um homem que conversa muito com discófilos, admiradores da música, pessoas que gostam de música. E todo mundo lamenta. No Brasil não há mais música. No Brasil a música popular desapareceu. Tem alguma coisa que ora parece da Jamaica, ora parece de Cuba, ora parece uma coisa vinda do Haiti. Quase sempre tudo é norte-americano. É o gosto musical do Brasil? Não. É a falta de um verdadeiro Ministério da Cultura ao longo dos governos. E a literatura? A literatura, que houve a literatura brasileira? Houve época, meu caro ouvinte, em que um grande poeta era seu grande artista nacional. Vocês nem imaginam o que é ter sido um Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. O Olavo Bilac era um deus. Onde chegava, era, além do poeta, um inflamado orador, um patriótico cidadão, um culto visitador de países mais cultos. Ele ia a Portugal, ele foi beijado pelo Guerra Junqueiro, ia a Paris, era admirado no exterior, Bilac. Bilac, o nome que se dizia com aspecto varonil, Olavo Bilac, o homem que disse sobre as estrelas, que disse sobre o amor, que disse sobre a língua portuguesa, como era grande Bilac. Quem é o Bilac de hoje? Nós saímos de Bilac, nós saímos de Castro Alves, Casimiro de Abreu, Gonçalves Dias, poetas memoráveis, tantos, que não é possível dizer o nome de todos. Nós saímos para o movimento modernista, que podia ser aceito ou não aceito, que era duvidoso, embora ao mesmo tempo fosse claro. Era o rompimento com as estruturas mais clássicas. Mas nem Vinícius de Moraes teve a grandeza de um Castro Alves. Nem Vinícius, que foi talvez o maior poeta a partir de 1930. Cadê a poesia brasileira? Drummond morreu, calou-se a poesia vinda de Minas Gerais. Morreu Manuel Bandeira, calou a poesia, sim, foi. Morreu Guilherme de Almeida, morreu todo mundo que podia ter ainda um aspecto de sucessão de um negro divino como Cruz e Souza. Que houve ao Brasil em matéria de literatura? Um horror, um verdadeiro horror. Até no futebol, até no futebol, os grandes craques de hoje do Brasil jamais poderão ser comparados a Pelé, a Leônidas da Silva, ao Perácio, ao Zizinho, ao Ademir, Danilo, Maneca, jogadores divinos, Tesourinha, do Rio Grande do Sul. Não, são jogadores ricos e menores. Por maiores que pareçam, na verdade, são menores. São pessoas menores. Caiu o futebol. O futebol foi entregue a ladrões, pessoas espertas que dominaram as federações, dominaram as diretorias de clubes. Dizem que o Cruzeiro, clube esplendoroso de Minas Gerais, o Cruzeiro foi saqueado até a morte. Morreu o Cruzeiro. Ainda existe, mas não existe. Falar sobre o Brasil é dizer contradições. É, mas não é. Talvez fosse, mas não é. Sendo, não é. É uma coisa assim, muito estranha, tudo estranha. A indústria nacional foi substituída. O valoroso hoje é a indústria chinesa, depois de passarmos pela grossa exploração da indústria norte-americana. O Japão nos fez sofrer em matéria de eletrônica, que vale a eletrônica brasileira se comparada à eletrônica do Japão? Até a China tem uma eletrônica altamente evoluída, embora não muito aceita ainda. Mas a eletrônica do Brasil, ela tinha selos internacionais, mas ela era brasileira. Ela era a Philips, ela era Filco, ela era Gradiente, ela era deste ou daquele nome, holandês, francês, norte-americano, inglês, Odeon. Que nome, Odeon? Angel, nomes de discos, RCA Victor. Mas cadê? Cadê essa indústria? Foi toda substituída por uma tecnologia mirabolante, mas que afeta a cultura. A alta tecnologia afeta a cultura. É por isso que a crônica do meu sentimento é sobre isto. Desapareceu o LP. Por que desaparecer o LP? Antes havia desaparecido o disco de cera, que tinha um público apaixonado e aficionado. Para quê? Para atender aos estrangeiros. Não foi para atender aos brasileiros. E o linho brasileiro, e o tecido brasileiro, o tropical brasileiro, tudo começou com o nylon. Houve uma febre com o nylon. A indústria nacional de tecidos sofreu abalos, abalos e abalos, e ainda não se recuperou. Ainda não se recuperou. O Brasil é constituído de grandes abalos, de grandes sensações depressivas. Aqui para nós, dizem que o câncer já tem remédio, mas vocês esperam que o câncer tenha um remédio brasileiro? Não, não, não tem remédio brasileiro. Se houver remédio, vai ser norte-americano, ou russo, ou vai ser um remédio japonês, mas nunca vai ser um remédio nitidamente no Brasil. Embora aqui nós tenhamos ainda florestas ricas de recursos vegetais, um chão cheio de recursos minerais, de onde poderão sair remédios, remédios e remédios, uma flora mágica nós temos. Mas como? Se nós somos americanistas, se o nosso presidente adora muito mais o Trump do que um valor nacional. Ele sabe lá quem foi Orlando Silva, quem foi Chico Alves. Vai perguntar ao Trump sobre Silvio Caldas, ou vai perguntar ao Bolsonaro, talvez ele saiba do Frank Sinatra, mas não saberá do Chico, do Silvio, nem ele nem o Trump. O Trump não sabe absolutamente de nada. É um rico e estúpido. Rico em estupidez, atrevimento e dinheiro, bens imóveis e empresas. Mas do espírito não tem nada. Ah, pobre Brasil. Brasil que pode ser ameaçado por um general do exército. As instituições estão ameaçadas. Num país mais ligado a seu orgulho, ninguém dirá isso, nem um general do exército. É a crônica do meu sentimento. Cidade AM 860, a rádio que escuta você. Se vivo fosse, o que parece até impossível ao ser humano chegar a 100 anos, mas muita gente chega. Se fosse vivo, o grande poeta Rogaciano Leite estaria fazendo 100 anos. 100 anos de Rogaciano Leite. Porque ele nasceu no dia de hoje, no ano de 1920. Eu tenho mantido contato com a filha dele que mora na Espanha. e que pediu o meu depoimento sobre seu pai, com o argumento: aqueles que conheceram meu pai, eu queria ouvir aqueles que foram amigos do meu pai. Um sentimento muito nobre dessa moça. Ela tem um nome todo diferente, mas parece uma pessoa sentimentalmente bem brasileira. Ela mora na Espanha. Atualmente, ela mora na Espanha, um país muito difícil, muito mais difícil do que o Brasil. Eu conheci Rogaciano Leite, mas a nossa diferença de idade era muito grande. Então, quando eu era muito jovem, conheci Rogaciano Leite. Quando ele vinha muito aqui ao Ceará, e nos meus tempos de rádio Uirapuru, interessante, eu não sei onde é que ele morava, mas de madrugada, muito cedo, o poeta aparecia por lá. Eu apresentava antenas e rotativas e havia uma edição de manhã, uma edição às 12h15, outra às 18 horas e outra às 22. Quando Rogaciano Leite aparecia na Uirapuru, foi na época em que nós tínhamos nossa sede ali na Clarim de Queiroz, esquina com a Avenida da Universidade. Era ali que funcionava a Uirapuru, naquele prédio em forma de rádio. Dos baixos era a Gazeta de Notícias. E no primeiro e único andar era a Rádio Uirapuru. As equipes de Gazeta e Uirapuru eram quase que a mesma coisa. E houve um tempo em que o J. Macedo, que era dono da Gazeta, ficou também dirigindo a Rádio Uirapuru por um breve espaço, um período muito pequeno. Mas o Dorian Sampaio, meu querido amigo Dorian Sampaio, chegou a dirigir a Uirapuru no tempo em que eu era de lá. Pois bem, nesse tempo, o Rogaciano aparecia como se fosse uma pessoa qualquer. Mas houve um dia em que o fato foi mais curioso. Eu estava ao microfone e havia dois estúdios, um maior que o outro. Eu estava no estúdio auxiliar, aquele que era usado quando não se podia usar o outro por causa de uma gravação, uma novela, uma coisa qualquer. E eu apresentando o jornal com aquela velocidade imensa com que eu lia as notícias nacionais, internacionais e locais. Quando eu olho, tem uma pessoa sentada ao lado. Eu fixo bem, era o Rogaciano Leite. Ele estava ali acompanhando o noticiário ao vivo. E eu fiquei muito honrado. Quando terminou o noticiário, eu falei rapidamente com ele e ele foi embora. Foi uma vez em que eu achei mais interessante o contato com ele. Ele aparecia na redação dos jornais, ele tinha conhecimento com Antônio Girão Barroso, com Arthur Eduardo Benevides, mais com o pessoal do Grupo Clã, e tinha amizades profundas aqui em Fortaleza, como em Pernambuco. Mas o que eu quero falar nessa crônica do meu sentimento é de sua alma. Que alma linda tinha Rogaciano Leite. Que imagens, que comparações, que facilidade de versejar. Que sentimentos originais tinha este homem. Quando ele compôs poemas, compôs também canções, porque a coisa mais fácil do mundo era musicar um poema de Rogaciano Leite. Tal era a melodia original, divina melodia. Um dia eu disse a ele, na calçada, lá na Uirapuru, na porta da Uirapuru, na Clarim de Queiroz, esquina com a Avenida da Universidade. Eu disse, Rogaciano, você tem alguma coisa da saudade portuguesa. E você tem alguma coisa da canção napolitana. O que é que quer dizer isso, Rogaciano? E ele riu, brincou, mas saiu pela tangente. Ele não sabia de onde vinha essa influência. Mas que tinha. Ele tinha uma influência camoniana. É como se ele houvesse lido os sonetos de Camões por várias vezes. Aquela doçura do Camões, aquela maneira de terminar, aquele modo de começar. Alma minha gentil que te partiste. É, essa beleza da música das palavras. Tudo existia em Rogaciano. E ao mesmo tempo, ele tinha o talento do violeiro. Aquele talento do improviso. Tudo dele parecia improvisado. Se você pusesse a mão no piano e batesse numa nota, aquela nota despertaria sua alma, despertaria a alma do poeta Rogaciano Leite. Um acontecimento, um susto, uma alegria, um amor de improviso, uma simpatia, alguma coisa. Ele não resistia a muita coisa. Sua musa era muito fácil. Era uma musa muito presente. Ele estava sempre podendo versejar. Por isso hoje é o seu centenário. E o Grupo Cidade de Comunicação, através da crônica do meu sentimento, presta uma homenagem ao grande poeta. Se ele houvesse seguido para o Rio, tivesse feito como seu amigo Manuel Bandeira, que também nasceu em Pernambuco, ele teria ficado mais conhecido no Brasil inteiro. Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Ele teria tido uma fama muito maior. Chegaria a Portugal e ao mundo. Quem compôs Cabelos Cor de Prata tem uma sensibilidade divina. E a sensibilidade de se encontrar com o maior cantor do mundo, o maior seresteiro de todos os países do mundo, Silvio Caldas, puxar o poema do bolso e dizer assim, Silvio, é para você, esse poema é seu. Disse, fiquei todo trêmulo e logo fiz a música que é esse sucesso. Esse sucesso da melhor música popular brasileira. Que Deus esteja com a alma de Rogaciano Leite, uma das melhores almas de tantas quantas já passaram pela terra. É a crônica do meu sentimento. Cidade AM 860, a rádio que escuta você. Para mim, não sei se para você, o maior santo da Igreja Católica, o maior santo em tudo, São Francisco de Assis. Eu fiquei inteiramente seduzido pela sua vida, o seu desempenho, o seu trabalho, aquela ida dele diante da autoridade maior. Eu fiquei sabendo de São Francisco por alguns livros específicos, livros sobre ele. Mas em campanha eleitoral, prestem bem atenção, eu tinha aliados em Canindé, São Francisco de Canindé, como muita gente chama, na verdade, a cidade de Canindé. Eu tinha lá o Tonico Barreiro, seu pai, sua família, que votavam em mim para deputado estadual. E depois votaram nas eleições senatoriais. E eu fui muitas vezes a São Francisco. Fui no meu carro, fui em carros amigos, fui com o José Pessoa, fui com jornalistas, fui com filhos. E o que me seduziu em São Francisco foi o amor do povo de Canindé a ele. Como se ama São Francisco em Canindé. Para vocês terem uma ideia, eu nunca mais voltei lá. Ainda nem conheço a estátua enorme que foi erguida em homenagem ao grande santo. Não fui ainda, mas vou. Nesses dias eu vou a São Francisco. Vou entrar naquela igreja onde eu entrava e rezava em torno de sua santidade. Como é notável São Francisco. Eu estou me lembrando dos ex-votos, ex-votos, que era feito pelos fiéis um rosto, uma perna ferida, um pé recuperado, um câncer que foi vencido. E muitas vezes eu vi em São Francisco o homem humilde chegar com aquela obra de arte em madeira e depositar logo na entrada daquela igreja principal. Eu me lembro que estive lá com Dom Aloísio Lochaider. Estive lá. Ele era muito simpático à minha candidatura. Não sei como ele votava, mas desconfio que votava em mim. Desconfio. Apenas. Ele nunca me disse. Eu me lembro de uma pessoa que ficou diante do altar, bem pertinho de mim. E eu, ali em pé, erecto, rezando intimamente, preces com as minhas palavras, preces com as minhas aflições, preces com os meus desejos, preces com saudade da minha mãe, que falecera alguns anos antes. Aí estava perto de mim uma senhora muito alta, muito séria, muito bem vestida. Ela virou-se para mim, bateu no meu ombro e disse assim: eu sei que o senhor está rezando. O que é que o senhor está pedindo? Eu digo: pedindo mesmo nada. Eu estou homenageando São Francisco e lembrando a ele algumas aflições, alguns desejos, algumas revoltas da minha vida, mágoas, mágoas, mágoas. Aí ela olhou para mim fixamente, notei que estava emocionada. Aí me perguntou: e o senhor ouve ele falar alguma coisa? Aí eu disse: mais do que ouça, eu sinto o santo aqui entre nós dois. Ela perguntou: é verdade? É verdade, minha senhora, eu sou espírita, eu gosto de São Francisco, o espírito de São Francisco. Depois nós saímos e lá fora ela me perguntou: que mais impressiona ao senhor em São Francisco? Quem é mesmo o senhor? Eu, em breves palavras, disse quem era eu. Sou um jornalista, sou um político, estou disputando eleição. Eu estou aqui porque tenho amigos nessa cidade. Aí citei o nome do Tonico Barreiro, grande amigo que eu tive na vida. Aí ela disse: não esqueça de me falar o que São Francisco fez que mais impressionou o senhor. Eu digo: quando ele rompeu com o pai, quando ele não quis ser rico. O pai dele era rico. quando ele saiu da loja do pai, nu, porque nem roupa ele queria que lembrasse riqueza, potência, onipotência, coisa poderosa que fosse, minha senhora. Ele era a própria humildade. Aí eu perguntei a ela, e a senhora sabe de onde vem o traje de São Francisco? Aí ela disse, claro que sei, não foi aquele homem piedoso que pôs uma capa para cobrir a sua nudez? Eu digo, foi. No final, eu disse a ela, eu tenho que ir, minha senhora, mas não vou pedir seu voto, vou pedir a sua crença em São Francisco para somar a minha, que já é muito grande. E essa crônica do meu sentimento é para dizer a São Francisco, meu caro pobrezinho de Assis, eu estou aqui sofrendo com doenças, a idade, a vida, as pessoas impiedosas. Eu estou aqui crente no ser humano, mas para mim, meu caro santo, gente mesmo, foi você, meu amigo São Francisco de Assis. Fosse ou não fosse de Assis, São Francisco do mundo. Deus beije a sua face. É a crônica do meu sentimento. ZYH 592-860, Cidade AM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Você que está ouvindo as emissoras de rádio do Grupo Cidade, sintonize na fé. Baixe o aplicativo do Grupo Cidade gratuito e conecte uma das emissoras, inclusive a Fátima FM. Sua nota fiscal pode transformar vidas. Com um gesto simples, você ajuda a Fundação do Rim a continuar seu trabalho. Veja como é fácil participar. Basta se cadastrar no aplicativo Ceará App ou Sua Nota Tem Valor, ou pelo site suanotatemvalor.cefaz.ce.gov.br. Preencha seu cadastro e escolha a Fundação do Rim como instituição beneficiada. Sempre que fizer compras, informe seu CPF na nota fiscal. A cada R$50 em notas fiscais, você ganha um ponto para concorrer a prêmios e fortalece nossa causa. Além disso, sua participação garante desconto no IPVA. Vamos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Diga sim, cadastre-se, participe e ajude. Fundação do Rim, juntos podemos fazer mais. Para se compor uma bela canção, compartilhar com a cidade emoção, tem que ter sede, coragem, sede, coração, e caminhar por todo esse chão. Começar o dia, um café pra acordar, ou um coco na praia pra se refrescar. É criança correndo para brincar no horizonte, um barco a pescar. A cidade é céu, é mar, é sertão, é sede Ceará e de conexão. Sede competência, sede campeão, é show em comunicação. Cidade é céu, cidade é ser. Cidade com você. Cidade é sede cearense, cidade, cidade com você. A bola rola e futebol é na cidade. Seleção titular do rádio. vai começar na cidade. Jornada Esportiva. Com a equipe 860. Vamos apresentar os principais destaques do futebol. As narrações em cima do lance. As reportagens inteligentes. Comentários avalizados. Aqui, você sabe tudo e não perde um só lance. Jornada Esportiva da equipe 860 é muito melhor. Nós somos a equipe oficial da cidade. Fique ligado, porque vem aí o melhor do rádio. Com vocês, um dos campeões de audiência. Felipe Senna. Ah, aquele abraço a você ligado na seleção titular do rádio. Está começando mais uma sensacional jornada esportiva. É nos embalos de sábado à noite, dia 11 de abril de 2026. E a pedida é a Série B do Campeonato Brasileiro. Quarta rodada, a bola rola às 20h30 na Arena Castelão. Tem Ceará e Náutico, Náutico e Náutico. Ceará. E a seleção já está escalada, a narração é dele, o narrador emoção, Derossi Rodrigues. Derossi Rodrigues. Comentários do Homem da Bola é Nossa, juntos e misturados. Hilton Oliveira Júnior. Reportagens é do coordenador da seleção. Júnior Marquezinho. Plantão e apresentação é nossa. Felipe Senna. Sou eu mesmo aqui na Cidade AM 860, já agradecendo os trabalhos técnicos de Cláudio Regis, comandando a máquina de som. Que hora é a merenda? Aliás, meu papai, o Seninha, disse assim, que é aquele menino que fica falando que hora é a merenda? Que hora é a merenda? Esse é o operador que fica colocando lá a vinhetinha, rapaz. Alô, benção, papai, Seninha, benção, mamãe. Dona Jaci, anunciaram, já passei por lá agora há pouco, pedi a benção aos dois, porque agora é futebol sem enrolação, é futebol com emoção. No seu rádio, no seu computador, no seu celular, porque futebol com emoção é aqui com a seleção. Na festa, a arte é sua e os balões são da Arte Latex. Pedidos 999091618. Barraca América do Sol, sábados e domingos, shows espetaculares. Parque aquático a R$ 25,00 e a criançada brinca o dia todo. Barraca América do Sol, a melhor da praia do futuro. Felipe Senna. Sou eu mesmo aqui na Cidade AM 860. Amanhã é dia de Barraca América do Sol e hoje é dia de Boteco Music na Messejana. Vamos lá. Girando o microfone de maior credibilidade do rádio brasileiro, ele sabe tudo do Ceará. Deu um show ontem e hoje no encontro dos cronistas esportivos do estado. Boa noite, bom trabalho, Júnior Marquezine. Júnior Marquezine. Boa noite pra você, Felipe Senna. Bom trabalho pra você também. E um minuto tá pior do que o MST, duas invasões. O time do Ceará, em busca de mais uma vitória, conseguir a terceira vitória consecutiva. A primeira foi no último sábado, diante do Cuiabá 2-0. A outra pela Copa do Nordeste, na quarta-feira, venceu o Clássico Rei também 2-0. Em busca desta vitória de um time, o adversário do Ceará, que faz tempo que não perde fora de casa, segundo o noticiário do Felipe Senna ontem. O Náutico é um dos melhores visitantes do Brasil. 15 jogos. Na temporada de 2026. Bastante diferente. O treinador Moser escalou o time para a partida de logo mais, às 20h30, Arena Castelão, contra o Timbu, o Náutico Capibaribe. Bastante, mas muito diferente do time que iniciou o jogo da última quarta contra a equipe do Fortaleza. Tá falado, 20h10. Antes de agradecer os amigos do Sindicato dos Vigilantes, agora há pouco tivemos a vez do vigilante. Alô, presidente Daniel Borges, muito obrigado aí mais uma vez. Programa que foi exibido das 19h às 20h, para que a gente, a partir das 20, viessem trazendo tudo sobre o futebol, sobre Ceará e Náutico. Abraço aí a toda a classe dos vigilantes do estado do Ceará. Alô, meu amigo Aécio Lemos, é vigilante também, é torcedor do Ceará, tá de carteirinha, né? Turma aí do sindicato, mais uma vez, muito obrigado ao presidente Daniel Borges. 20 horas, 10 minutos, futebol com emoção é aqui com a seleção. Os melhores rádios AM e FM e tudo em produtos regionais você encontra na loja Chicote da Galera. Telezap 987011030. Barrosão Pescados, aonde você encontra peixes frescos, filé de peixes, mariscos, carnes para churrascos, aves, caipiras e petiscos. Pedidos 986597503. Felipe Senna. Sou eu mesmo aqui na Cidade AM 860. Quem comenta tudo de Ceará e Náutico é Hilton Oliveira Júnior. É, já esteve nas quatro linhas. O homem do A Bola é Nossa todos os domingos aqui na Cidade AM 860 a partir das 14 horas. Boa noite, bom trabalho. A sua expectativa para essa partida, hein? Hilton Oliveira Júnior, juntos e misturados. Hilton Oliveira Júnior, o comentarista que conhece as quatro linhas. Juntos e misturados. Olha, abraço a todos aqui que estão empenhados nessa mais bela jornada esportiva. Meu querido Derossi, o Júnior Marquezine, né? Você, Felipe Senna, Cláudio Reis dando um show na técnica aí. Principalmente os nossos ouvintes, né? Que sempre nos prestigiam aqui, estão nos acompanhando. Uma expectativa positiva, né? Apesar de eu ser muito contundente nos meus posicionamentos, a gente tem criticado bastante o Moser porque ele não consegue repetir uma equipe. Eu sou daquele tipo de comentarista que eu gosto que o treinador mantenha uma equipe, né, uma espinha dorsal, para que busque um entrosamento. Mas aí, quanto aos resultados, tem gente que diz assim, é melhor vencer jogando desarrumado e ruim do que todo organizado jogando bem e perder. Eu até entendo isso até um ponto, mas mascara principalmente a qualidade do elenco. E a gente sabe que a qualidade de elenco do Ceará ainda é muito duvidosa. Mas vem de vitória com o Cuiabá fora de casa, a vitória diante do Ceará, que algumas pessoas dizem foi muito mais pela incompetência do Fortaleza. Eu acho que o Ceará também teve alguns pontos interessantes a destacar. Por exemplo, eu estava conversando aqui em off com o Enderson Silva, com o querido Júnior Marquezine, eu não entendo, por exemplo, o Enderson Silva ficar de fora de um jogo desse, porque foi um jogador fundamental, né, na vitória diante do Ceará. Ele desequilibrou, porque ele joga como ali um meio atacante, caiu pelo lado e pelo outro, levou desespero para a defesa do Fortaleza, que realmente estava desarrumada, a gente observava isso, né? Agora, venceu dois jogos pelo mesmo placar de 2-0 e obviamente que isso dá uma oxigenada, né? Uma motivação a mais para o elenco, principalmente para o Moza, né? Continuar aí trabalhando, diminuindo aquela pressão. Vamos ver, e dentro de casa, diante mais uma vez do seu torcedor, contra o Náutico, né? Que como o Felipe já disse, o próprio Júnior, 15 jogos sem perder, jogando fora de casa, e hoje está na hora do Ceará quebrar e dar uma pancada no Tibu para continuar mais forte aí dentro da Série B, meu querido Felipe. Tá falado, Hilton Oliveira Júnior vai comentar tudo de Ceará e Náutico, 19 horas, não, 20 horas, 13 minutos, futebol com emoção é aqui com a seleção. Claros Comercial, soluções em EPIs e manutenção industrial. Claros, protegendo você sempre. Telezap 85-3194-3194. MCM Contabilidade e Processamento, abertura de empresas, assessoria e escrituração contábil. Avenida Santos Dumont, 1699, telefone 999-867725. Fale com o doutor Marcelo Mota. Felipe Senna. Sou eu mesmo aqui na Cidade AM 860. Vamos lá, as escalas das equipes, começando com o mandante, a equipe do Ceará de Tanta Alô, Gente Boa, do meu amigo Mazinho da Betânia, o Erickson lá do Detran, seu Milton Melo do SegBegaf, todos torcem para a equipe do Ceará. Vem de lá, Júnior Marquezine. Em busca de mais uma vitória. E de bate pronto, Hilton, Derossi, anotem aí, assessoria de imprensa do Ceará. Solicitada pela assessoria de imprensa do Náutico, o jogador Juninho, que será o titular hoje, não vai usar a camisa 11, sim a 77. Quem vai usar a camisa 11 está no banco de reservas, que é o Vitor Andrade. Richard, camisa 1, é o goleiro do Ceará. Lateral pelo lado direito, autor do segundo gol contra o Fortaleza, Alex, que não é o Oliveira, É o Alex Silva, camisa 21. Os dois zagueiros, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, Éder, 33, Luizão, camisa 4. Lateral, pelo lado esquerdo, Sanches, camisa 12. Começando o meio-campo, voltando a ser titular, ele que voltou a jogar pelo Ceará na última quarta-feira, o 20, Dieguinho. Voltando depois de duas expulsões seguidas, Lucas Lima, camisa 31. Também voltando à titularidade, Matheus, primeiros teus. Matheus Araújo, camisa 8. O ataque do Ceará, Matheus Zinho, 98. Segundo os entendidos, como falso 9, o 29, Vina. E Fernandinho, camisa 11. Mas Fernandinho Marquezinho, ele foi expulso? Foi, contra o Fortaleza. Mas ali é uma outra competição. Hoje é Campeonato Brasileiro Série B, na corridinha, ou Ceará. Richard de camisa 1, Alex Silva 21, Éder 33, Luizão 4, Sanches 12, Dieguinho 20, Lucas Lima 31, Matheus Araújo 8, Mateuzinho 98, Vina 29, Fernandinho 11, Moser Santos, o treinador alvinegro. O Ceará é o nono colocado, tem 5 pontos em 3 jogos, são 2 empates, 1 vitória, tem também 2 gols de saldo. Agora vamos ao Náutico, Timbu, Náutico, da beleza brasileira, na voz de Júnior Marquezine. Náutico! O treinador é o Perna Santa. Em família, Hélio dos Anjos e o filho dele, auxiliar técnico. Oh, hino. Por falar em hino, parabenizar, né? A nossa querida, que hino emocionante, o hino da PC10. Sensacional, Cláudio Regis. Se você puder botar aí. Tem não? Vamos lá, o time Timbu, o Náutico, Muriel, camisa 1. Matheus, hoje é Matheus no atacado e no varejo. Lateral direito, Matheus Ribeiro, 14. Outro Matheus. Matheus Silva, 25, zagueiro central. Igor Fernandes, camisa 23, quarto zagueiro. Yuri, camisa 6, é o lateral esquerdo. Náutico! O meio-campo do Timbu. Leonais Souza, camisa 19. O Enderson, camisa 8. E Dodô, camisa 10. O ataque do Náutico. Juninho, 77. Derek, camisa 72. E Vinícius, camisa 7. Na corridinha, o Náutico. Muriel, 1. Matheus Ribeiro, 14. Matheus Silva, 25. Igor Fernandes, 23. Yuri, 6. Leonais Souza, 19. O Enderson, camisa 8. Camisa 10, Dodô, Juninho 77, Derek 72, Vinícius 7. Se eu acertar o caminho de casa, já é um grande lucro depois da lombra 10. O time do Náutico é o sétimo colocado, tem 6 pontos em 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, tem 1 gol de saldo. Fechando a ficha técnica, quem apita? Ceará e Náutico, hein, Marquezine? Ô, filho da mãe, pra apitar. Ele, que foi um dos escolhidos pela FIFA, vai representar a arbitragem brasileira. Além dele, o Abade e o Klaus, Hilton Pereira Sampaio, da Federação de Goiás, será o árbitro do jogo. O árbitro do jogo Ceará e Náutico. Lembrando que o Hilton já esteve na Copa de 2022. Hilton Pereira Sampaio, de Goiás, o árbitro. De Roraima, o assistente 1, Alex Sandro Quadro Tomé. O assistente 2 é o Johnny Rocha, de Goiás. o quarto árbitro, Rodrigues Júnior, da Federação Cearense, e o árbitro, o VAR, Emerson de Almeida Ferreira, das Minas Gerais, será o árbitro de vídeo. É, lembrando... Eu pensava que o Nailton Oliveira já ia para a Copa, porque não, ele merece. Ele não foi convocado. Não, eu sei que não foi. Não foi. Mas merecia. Mas o árbitro que vai apitar o jogo, sim. Esse que vai apitar o jogo será tá convocado para a Copa do Mundo. Acabei de falar. Só destacando, né, Marquezinho? Porque o torcedor pode confundir. Na Copa do Nordeste não está tendo VAR. Na Série B, não. Todos os jogos todos tem o os VAR. Jogos tem. Porque tivemos polêmicas no Clássico Rei. Hoje tem VAR, viu, pessoal? Hoje tem VAR. Deixa eu só... E é o melhor VAR que tem. Ainda não é o semi-automático, não, mas é o melhor que tem. Deixa eu abraçar aqui do Hilton, analisar aí essas escalas. A turma lá da gloriosa PCDEC, rapaz, hoje no quinto encontro, falando que escuta o nosso trabalho. O pessoal do interior acompanha também. Alô, Cocota, é? Alô, Cocota de Canidé, é? Alô, Cocota. Alô, Oderno Santos aí de Morrinhos, rapaz, é bacana, viu? Cocota, é o bom que ele não deixou o pessoal do Ferroviário ficar concentrado legal. É, foi perturbando lá o povo? Não, conversando. Ah, batendo papo. Ele pessoal... também conversou aqui na mesa. Olha aqui, tanta gente boa, rapaz. Doutor Márcio Torres, o Heriberto Gomes, que você gosta muito. Doutor Denis, que é o advogado da PCDEC. O nosso amigo lá do São Cristóvão, rapaz, com meio litro da amarela, Edson Silva, né? Edilson Silva. Edilson Silva, meio litro da amarela. O Marconi Alves, que mandou a merenda do Cláudio Regis. O Lauriberto Braga. Meu amigo Jorge Telmo. Rapaz, tanta gente boa nessa mesa. Agora, eu tô devendo aqui o filho do Fortunato Pinha, rapaz. Não decorei o nome do cidadão. Do Fortunato Pinha. O filho dele, rapaz. Tava ele chegou e disse todo ali, né? Aí quando disseram, pai, é filho do Fortunato Pinha. Pô, homem, se sente aqui, que seu pai é uma grande figura da nossa imprensa. Muito obrigado aí. Aí o garçom que tava atendendo essa turma, olha aqui. Tem só 30 e tantos anos de Amoarama, rapaz, lá, rapaz. É o Antonino. Garçom Antonino, que mora lá no Quintino Cunha. Mais de 30 anos lá. Do Amoarama, rapaz. Ele trazeram no atacado, assim, a espumosa. Ixi, agora tu me pegou. É o que tava atendendo a gente lá. É a espumosa, a turma da espumosa aqui. Alô, presidente Fran Nogueira. Alô, Marinho dos Balões Artilatex. Foi o Marinho, foi o Fran? Cláudio Regis. Alô, Marinho, muito obrigado, rapaz. A espumosa foi demais, rapaz, demais. Bom dia. Alô, Célio Pereira. Só da garapa, pessoal, só da garapa. O pessoal da garapa é osso, esse povo. E o Oliveira Júnior, as escadas das equipes. Gostou? Será? Coloca aí o que tem de melhor. O Moza para esta partida, hein, o Oliveira Júnior? Só um minutinho. Ó, dando um pedaço de madeira pra esse rapaz aí, ele faz um aquário já com peixe nadando. Pedaço de madeira? Eita. Olha, é como disse o Júnior disse, né? Ele tá botando aqui o Dieguinho, que a gente sabe que ele tá no bem. É titular absoluto do Ceará, pela consistência que ele dá à equipe, né? É um jogador muito consciente, né? Luca Lima voltando aí depois de 12 expulsões, e o Matheus Araújo é um jogador que eu gosto muito desse garoto, né? Porque ele é um garoto que tem muita qualidade, se movimenta muito, e ele faz a leitura certa da jogada, ele pisa na área, né? Se movimenta, flutua ali, principalmente no último terço do campo. Aí a volta do Vina jogando como falso 9, aí você tem o Wendel Silva, que entrou no clássico, entrou muito bem, no meu ponto de vista, desequilibrou ali, né? E você bota o Vina, que tá quantos jogos sem jogar, hein? Quantos jogos o Vina tá fora? Três jogos. Pois é, e um jogo como esse, dentro de casa, até eu tava dizendo... Quatro jogos, né? E você dentro de casa... que eu inclusive sugeri para esses jogos serem no PV, principalmente nesse período de chuva, né? E com o torcedor ainda desacreditando ainda no clube, no time, bota isso no PV. E aí o Wendel Silva podia jogar aqui muito bem, porque você tem que matar. Jogou dentro de casa, não interessa qual adversário seja. Se tá 15 jogos invicto, se tá bem na tabela, você tem que chegar e passar por cima. E o Ceará tá precisando readquirir essa consistência tática. E eu soube que, além da irresponsabilidade do Fernandinho no clássico, o Pedro Henrique estava no banco, com a tipóia, ainda entrou em campo para ser expulso. Aí é algo que... Ele não foi expulso, não. Não? Foi citado na súmula. Sim, certo? Mas aí ele foi citado na súmula de que forma? Ele foi citado o seguinte, quando a equipe de arbitragem saiu foi para o vestiário no intervalo do jogo, ele se dirigiu, vocês são ladrões. Isso. E outras palavras. Ele, ele poderia ser expulso, né? Ele foi, sendo, não, não, ele pode, não tava escrito no jogo. Porque ele não estava inscrito no jogo. Mas ele foi citado e foi contido pela Polícia Militar duas vezes. Então, no intervalo e no final. Pior ainda que pode pegar um gancho muito maior. Não vai pegar. E deveria pegar. Vai pegar. Deveria pegar. Tanto ele como o Ceará, eles serão julgados. Pois serão julgados pelo STJD. Inadmissível, né? Um cara que faz falta ao time, que a negada chama o Pedro Henrique, eu fico pé da vida, que diz assim, é doidinho, né? Um jogador que, que tem uma entrega muito grande, é um jogador carraçudo, né? Que encaixou bem, vestiu bem a camisa alvinegra e faz falta, né? E faz falta, é um jogador decisivo, inclusive. É, e aí o que acontece? É, vamos torcer para o meio de campo, tem um... Tem dois jogadores que marcam bem, que se movimentam, né? A defesa, que ainda é o grande problema, o Fernando já ficou fora hoje. Vamos ver se o Sanches, né, começa a mostrar um futebol melhor, né? A dupla de zaga, para mim, era para ser o Gilmar e o Éder, no meu ponto de vista. Mas vamos aguardar. A expectativa é positiva. Dentro de casa, eu espero que o torcedor do Ceará possa jogar com o time. Três pontos que seriam importantíssimos, né, Felipe? Tá falado, Hilton Oliveira Júnior, em campo Ceará, em campo também o Tibu, vou passar o comando de reportagem para ele, o narrador emoção, a partir de agora, é com você, Derossi Rodrigues! Derossi Rodrigues! Derossi Rodrigues! O narrador emoção! Senhoras e senhores, nosso abraço, muito boa noite, grande Felipe Senna. Rapaz, um pré-jogo igual esse do Felipe Senna, não vi outro, ainda não vi outro na crônica cearense, Felipe. Grande abraço, meu irmão. Mais uma vez por aqui na 860, mais uma vez com ele, o Hilton Oliveira Júnior, Júnior Marquezine nas reportagens, time do Ceará já perfilado, Náutico também, no Castelão, que já não tem de novo aquele gramado que todo mundo esperava. Olha... E o Nacional Brasileiro para você acompanhar conosco aqui na 860. Você viu aí, você ouviu um pouco, né? Um trecho, uma capela do hino do estado do Ceará. Arena Castelão, que não recebe mais uma vez um grande público. Esperávamos um público maior, já que Ceará pode hoje assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Pois não, querido? Só confirmando que de forma antecipada foram vendidos 16 mil ingressos. Ontem à noite, a informação foi passada para a gente pela assessoria de imprensa do Ceará. O setor inferior norte esgotado. O Ceará só abriu três setores, só inferiores, setores inferiores. Fez R$20 a inteira, estudante 10. Mas você fala o check-in, né? Foi feito check-in, né? Isso? Também, né? Entre check-ins e ingressos vendidos, 16 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Até ontem à noite, o setor inferior norte, que é esse setor aqui à esquerda da cabine da Rádio Cidade, os ingressos esgotaram. Muito bem, tá aí a informação, preciso de que acompanhe o Ceará 48 horas por dia, que é Júnior Marquezine. Mais uma vez estou com ele, o Hilton, maravilhoso Hilton Oliveira Júnior. Você já viu, né, o comentário dele aqui no nosso pré-jogo, mas vou te perguntar de novo, Hilton, mais uma vez, uma honra estar com você nessa jornada esportiva, enquanto os times estão perfilados aqui na Arena Castelão. Bem rapidinho, o Ceará pode hoje assumir a liderança. Ó, fui buscar aqui a rodada até agora. O Avaí, que é o líder, empatou o jogo, empatou 2-2 fora de casa com o time do Sport, jogo já encerrado. E o Ceará pode assumir a liderança hoje, vencendo o Timbu. Expectativa para o Hilton. Maravilhoso, Hilton Oliveira Júnior. Mais uma vez, boa noite, meu irmão. Prazer imenso estar com você mais uma vez. A recíproca é verdadeira, meu querido Denunci. É aquilo que eu disse, não interessa qual adversário seja e qual posicionamento ele chega. Ele chega motivados também, né? Vem de duas vitórias, né? E isso é importante. Agora, dentro de casa, o Ceará tem que, não interessa qual adversário que seja, tem que passar por cima. E essa, como você disse, conquistar essa liderança é fundamental para dar ainda uma tranquilidade maior para o Moza continuar trabalhando. Maravilha, falou disso o nosso especialista na noite de hoje para esse Ceará e Náutico. Ó, time do Ceará, como para você que tá ligado conosco aqui na 860, todo com seu uniforme número 1, já o Náutico uniforme número 2. Uniforme muito bonito, blusa na cor branca com detalhes vermelho, que são as cores tradicionais do Timbu, do time do Náutico. nesta maravilhosa noite. Lembramos que o Wilton Pereira Sampaio vai apitar esse jogo, como já frisou, juiz escalado para a Copa. Agora, ao meu ver, já que esse ano vamos ter o maior número de brasileiros entre arbitragens no contexto, faltou, ao meu ver, né, minha opinião, a Edna Alves Batista também aí, nesse quadro de brasileiros que vão apitar a Copa do Mundo, viu, Júnior Marquezinho? Você bem falou, é o maior número de árbitros de... Cidade, a tradição do futebol. Autismo, um mundo de possibilidades. O autismo é uma forma única de enxergar o mundo. Pessoas autistas têm talentos extraordinários em diversas áreas, mas muitas vezes esbarram na falta de compreensão. Pequenas adaptações na comunicação e no ambiente já fazem uma grande diferença. Quando acolhemos o jeito de ser do outro, abrimos espaço para que ele floresça. Incluir é transformar. Por Gaída Dias. No sertão ou na cidade, de manhã ou fim do dia, tem um som que é de verdade e que espalha poesia. É a voz do povo no ar, com coragem para informar, com carinho e alegria. O rádio é nosso parceiro, com ele a emoção chega primeiro. Da cozinha ao caminhão, é forró, é oração, é notícia que ilumina. É a trilha da rotina, do sertão ao coração. Somos oito na missão, cada voz com seu jeitinho. Tem batida, informação e até fé no caminho. Se tem rádio, tem calor. Se tem som, tem mais amor. Tem gente bem pertinho. Grupo Cidade de Comunicação, rumo aos 50 anos. Levando voz, fé e informação. Sempre ao seu ladinho. Pra se compor uma bela canção, compartilhar com a cidade emoção, tem que ter sede, coragem, sede, coração, e caminhar por todo esse chão. Começar o dia, um café pra acordar, ou um coco na praia pra se refrescar. É criança correndo para brincar no horizonte, um barco a pescar. A cidade é céu, é mar, é sertão, é sede Ceará e de conexão. Sede competência, sede campeão, é show em comunicação. Cidade é céu, cidade é ser, cidade com você.